e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Axwell e Ingrosso, Sunshine. So apenas os grandes hits. Ellie Goulding, On My Mind. I got you on my mind. Aqui, nós geramos lançamentos. Aqui, nós geramos energia. Avenida Paulista. 5:30 PM. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é tudo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatá, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. É, meus amigos, está começando a edição do Estádio 97 na Energia 97, em nome de Esser. Construindo com valor, também em nome da promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Também em nome de BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, hein? Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a vocês aí. Domênico Gato! Mas por que eles estão falando aço? Tudo bem? Porque A é legal. B não, B nem tanto, né? Que B joga de terça e sexta. Mas hoje é tudo sexta. Tudo começa com A, velho. Hoje é sexta e todo mundo fica feliz. E hoje minha camiseta... Todo mundo tá feliz. Minha camiseta e meu tamanho em homenagem a ele, o maior jogador de futebol que eu tive a oportunidade de jogar. Né, quem? Que eu vi jogar, tá? Quem? Diego Maradona, aniversaria hoje. Um craque em gênero, número e grau. Então, só que fora do campo, não faça nada do que ele fez, porque então, eu não aprovo nada. Dentro do campo, boa, tudo. Né? Então deixa eu dar um recado. Dentro do campo, tudo. Fora do campo, nada. Deixa eu dar um recado pro Maradona. Uma carreira sensacional. Eu vou dar um recado pro Maradona. Ao respeito. Maradona? Ao respeito com o Maradona. Você reza, se liga e se cuida no dia de hoje, hein? Por quê? Portugal homenageando o Maradona. Ô, Domênico, você lembra quando eu cantava? Lembra quando eu cantava assim? Quem é você, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Posso cantar mais um pouquinho? Abra a porteira que eu quero entrar. Olha, você. Cidade grande. Você e o Maradona foram grandes dentro do campo, geniais. Fora do campo. Eu canto melhor, boludo. Não é legal. Fora de campo não é legal. Mas parabéns ao Diego, craque gênio do futebol mundial. O Maradona só fez mal a ele próprio, né? Sim, verdade. E o Pelé fez a mais alguém? Não sei. O Pelé, eu não tô falando nada. Ele não reconheceu, ué. A médica não assume, ué. Mas por que você só fala do Pelé? Não, eu não tenho nada pra falar do Pelé. Do Maradona antes. Por que tá bom, tudo bem. Você quer dar uma pedrada no Domênico que não reagiu? Por que você só fala do Pelé? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Não falei nada. O Domênico largou um filho em Araraquara. Pra mim, o Pelé foi genial. Mas o Pelé é um, Edson é um. Mas quando for falar isso. O Edson Arantes do Nascimento tem as suas bobagens que foram feitas. Então tem que lembrar aí. Como todo nosso fizemos. O Pelé é um, o Edson é outro. Então tem que lembrar de um vice-presidente, eles não podem esquecer isso, que morreu, e além de não reconhecer a filha que teve, ainda acabou com a mãe da menina. Então vocês têm que lembrar isso. Quem? Vice-presidente? Do Lula. Que todo mundo exaltava e tinha como um grande cara. Quem era o vice do Lula? Lembra na vice, época? Vice, é, rapaz. Não, você tá maluco, mas, cara? Ele da Ibope. A gente tá falando do Pelé que da Ibope. Ah, ele da Ibope. Ele da Ibope, sim. Se eu for começar a falar a respeito de todos que assumiram deixa, filhos aqui. Deixa isso pra lá, vamos ao que interessa. Só que no estádio tem quatro, falei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, seu... vamos lá. Vamos começar com o tricolor, vamos lá, Domingo. Então começa aí pelo... Are you ready, São Paulo? Olha aí, a dúvida mesmo do tricolor é no gol. Nesse, de... E acho não, que o Rogério não joga mais, hein? Não, o Denis tá vendo confirmado. Já. Não, Denis não tá... joga mais. Não. Não joga mais na carreira, Domingo, quer dizer. Foi o... No brasileiro, ele disse. Foi o ligamento lá? Do tornozelo? É. Pô, coisa triste, hein, cara? Mas chegou, triste. Coisa mas triste. Chegou, né, Domênico? A romper. O cara hoje de manhã falou que ele rompeu o ligamento? Não chegou a romper, não. Hoje de manhã, eu tava ouvindo o jornal, o cara falou que ele corre o risco de não jogar mais porque rompeu o ligamento. Então, eles estão aprofundando aí a pesquisa. É. Ninguém pesquisa sabe. Não, né? É, não. Os exames, né? É. Pesquisando mas, a lesão. Olha, ele pode ficar até 15 dias fora, gente. Tá, enfim, mas o Denis tá confirmado no gol contra o Sport. Né, a definição é no ataque, Allan Kardec, Ulisses Fabiano. É, amanhã o jogo no Morumbi, Motinha. 17 horas. Morumbi. Abre a rodada, hein? 3 mil pessoas. Que qual o jogo é que abre a rodada? São Paulo Sport. Sport. Que horas? Sport. 5 horas da tarde. 5? É. Isso. 3 mil pessoas. Ah, porque é 5, né? 6 e meia? 3 mil. Agora começaram a colocar os jogos mais assim. Então, mas isso é domingo, né? Então, do sábado é difícil ter o jogo. Normalmente agora, Domênico, 6 e meia. Mudaram também por causa do horário de domingo, que não tem mais aquele jogo às 11, né? É. Então sobrou mais jogo. Então, mudaram tudo. Mudou, refizeram, né? Talvez. Então tá bom. Todo mundo tava esperando aí uma mudança de rumo, né? No sentido de... Mudança de rumo. Do Doriva aí, ficar... Um negócio aqui pra você que ficou, desculpa te interromper. Pra quem? O Mota. Sim. Eu ia perguntar pro Mota e pro Sombra. Mas é verdade que o pau cantou entre o Doriva e o Rogério Ceni? Tá brincando. Hoje, na entrevista coletiva... No intervalo do jogo na Vila... Sim, isso aí saiu um ramo da boataria, né? Tá. Nenhum jornalista sério teve coragem de bancar. Nenhum jornalista sério. É verdade, velho. Ninguém bancou. É verdade, mano. Tem razão. Quando o cara é sério, o cara. Boato, né? Quando o cara sabe mesmo e bota fé, o cara vai lá e chamega. É porque eu vi uns falando, mas não eram sérios. Você tem razão. Ficou uma boata mesmo. Então, assim, ninguém sabe. Hoje perguntaram pro Doriva. Ele falou: olha. É tudo especulação, não aconteceu nada. Ah, mas não vai falar, mesmo que tenha tido. É, não mesmo vai que falar. Tenha tido. Não vai falar. O Doriva hoje da entrevista falou que ele tá no lugar certo na hora certa. Sério? É. Ele acha isso? Ele acha que, que tá confiante, que chegou agora. Realmente é um momento turbulento do São Paulo. Que ele mas que é uma chance. Ele tem que falar, você vai falar, errei, tô aqui no... É, o cara saiu da ponte. Falar, não precisa falar. Mas os caras fazem esse discursinho de média, né, Dudu? Não dá pra falar. E que o importante agora é a vaga, mirando a vaga do G4. Os jogadores também vieram com esses, estamos mordidos, vamos conseguir a vaga do G4, bababá, bababá. Então vamos esperar, né, velho? Aquela história. Agora o São Paulo tá, vamos dizer assim, navegando por águas calmas, porque não tem mais o que acontecer, né, RG? Pior, ó, eu vou falar. Fundo do poço, velho. Vai fazer o quê? Vai lá tentar o G4. Ou sobe. Inclusive, assim, desce. Muita gente falando assim, pô, se conseguir o G4. Sobe ou desce, RG? Descer, eu não sei se tem mais poder. Descer não pra segunda, mas descer de posição. Então, mano, é o que descer resta. Descer na tabela. É o que resta. Porque cair não cai, não cai mais. O assunto do momento no São Paulo é o Lugano, né? Mas e dizem, né? Teria, teria sido consultado pro ano que vem. Perguntaram, vende? Não. Mas que a gente saiba, de concreto mesmo, não tem só nada cimento, não. Só cimento, não tem concreto, nada, não. Só cimento. Ah, sensacional. Boa. Vocês não estão percebendo que beleza. Como a maestria de salvar a hora. Programa dele. Bom tem que ter merchan. Agora, olha que coisa chata aí de colocar o Denis, eu acho que o Renan tá em melhores condições que o Denis. Tem que colocar o moleque, porque eu acho, hoje, o goleiro do São Paulo ano que vem teria que ser o Renan. Que pra botar o Denis. Mas na de ordem novo, de sucessão, né? Motinha. O Denis tá na frente, pra né? Botar, pra botar isso, o Denis de novo, velho. Putz. É igual quando morrer lá o Príncipe Charles, velho. É, quem assume o BO lá é o William, mano. Mas futebol é quem tá melhor, né, mano? Pergunta pra mulher do Denis o que ela acha, mano. A mulher do Denis já tá brava, mano. Ah, para. É, mano. Porque ela já tá vendo nada, a encrenca que vem aí, né? Para. Tem gente que tem que ter sorte na vida também. O Denis não deu, pô. Mas o Denis tá mal? Ele jogou alguma partida aí no Campeonato Brasileiro? Não, ele jogou metade do jogo contra o Santos agora. Não, mas ele chegou ele a falhar. Ele tem sido reserva imediato. Ele escorregou. Colocaram ele, velho. Sabe o que acontece? Ele tava machucado. E esse rapaz, mano, não o Renan. Confiança, mano. O Renan, quando o Renan entrou, ele se virou mais que charuto em boca de bêbado. Então a galera sentiu confiança no Renan. Enquanto o Denis tava machucado. O moleque ganhou a confiança da torcida, velho. Ah, a torcida gostou, realmente. E isso foi bom, porque o grande questionamento desse ano também era aquela questão, tá, vamos um ídolo vai parar, né? Um grande goleiro vai parar. E quem entra? E quem entra? Vai vir aí, vamos sofrer quanto tempo com o goleiro? E o Renan foi lá e assumiu o posto dele e, olha, não comprometeu. Principalmente com a zaga e o ano terrível que nós estamos tendo. Eu quero dizer, Cláudio Mota, que o Renan é maravilhoso, porque foi goleiro criado no Clube Atlético Mineiro, o maior galo do mundo. O Renan era goleiro do Galo. Era, mas agora não é mais, agora é de São Paulo, tricolor. Toma aí, Corinthians. Vamos lá. Coringão, mano, Coringão. Scream for me, Corinthians! Tá aí, mano, tranquilo, aí, beleza? Tudo bem? Preparado pra domingo? Tudo bom, é você? Beleza, mano, domingão tem a final praticamente do Campeonato Brasileiro, hein? Quanto ao respeito ao jogador e aos torcedores, tá. A gente vai pro campo por seriedade e pra vencer o jogo. Ainda não definiu ainda quem será o substituto do Elias. Ah, mas acho que é o Rodriguinho, viu? É. O Rodriguinho que vai pro pau lá. Você aprova isso aí, mano? Eu acho que sim, Portuga. O Corinthians, ele até teria, no caso do Tite, ele poderia colocar o Bruno Henrique, ou quem sabe o Christian, pra ter um posicionamento um pouco mais defensivo. Mas eu acho que a melhor defesa é o ataque, cara. O Corinthians, ele tem que jogar com inteligência, tem que saber explorar os contra-ataques. Mas eu acho que o Rodriguinho é um jogador que tem mais recursos na parte ofensiva e ele pode fazer isso daí. Ainda mais se aproximando ali do Jadson e do Renato Augusto. Não, mas mesmo que o Corinthians perca, velho, não compromete nada o título, né, velho? Olha, Motinha, não é que compromete o título, porque o Corinthians, mesmo perdendo essa partida, ele permanece 5 pontos à frente. Então. Mas eu acho que é complicado também o Corinthians talvez perder, Motinha, não só pelo fator matemático, mas pelo fator psicológico. Porque é praticamente uma final. O Corinthians empatando esse jogo, o empate é nosso, velho. O empate é nosso. O empate, você tira a chance do Atlético Mineiro aí no confronto direto de diminuir e encurtar a vantagem que o Corinthians tem. Tá fechado seu microfone. Vou te fazer uma pergunta, você sabe que eu torço pelo Atlético, mas vou te ser muito sincero. O melhor dos mundos pro Atlético, seria ganhar do Corinthians uns 3-4-0. Mas eu sabe tenho... Não. Então, deixa eu só terminar pra você entender o que eu vou dizer. Não. A única chance disso acontecer, Domingo Gato, é se o Atlético Mineiro jogar zumbinho na água dos jogadores. É que vocês não deixam eu terminar. Mas vocês não deixam eu terminar. Na água dos jogadores. Se vocês deixarem eu terminar, vocês vão entender a pergunta. É o seguinte, mano. Pra mim, voltando, a melhor dos mundos seria o Atlético ganhar do Corinthians uns 4-1, 3-0. Por quê? Porque teria uma chance de abalar o psicológico do Corinthians. Não abala, não. Então, calma, pra mim terminar, é assim. E abalar o psicológico. Mas eu. Pra mim terminar, eu não acredito que isso aconteça. Mesmo que se o Corinthians perder do Atlético de 5-0, eu acredito que o Tite tem o time do Corinthians tão na mão que ele pode se dar o luxo de tomar uma pancada e que vai seguir até o título. Então, nem eu que torço muito pra que isso aconteça. Primeiro, é difícil pra caramba. Baba ovo mesmo. Sim. É difícil pra caramba acontecer. Eu acho que o Atlético ganha o jogo, tá? Mané. O Atlético Mineiro ganha o jogo. Ele não vai ganhar de um monte, mas ele vai ganhar o jogo. Agora o Corinthians deixa incompleto. Abalar o Corinthians. O Corinthians venceu o Elias e o Atlético Mineiro venceu o Jemerson. Mineiro, se a gente fizer o comparativo, vamos lá, o comparativo. Cássio ou Vitor? Empate. Mas o Cássio vai jogar? Joga. Não, e mesmo que o Valter era empate. Tinha um probleminha lá? Vai jogar. E eu sou sincero quando te respondo, empate. Acho que hoje o Cássio tá à frente. Não, pra mim empate. Marcos Rocha. Marcos Rocha também acho que tá à frente. 1-0 pra mim. Aí você pega lá, por exemplo. Pra mim, como assim pra mim? Pra mim, velho. Gil, pra mim, na minha opinião. Silva. Na minha opinião. Gil e Leonardo Silva. Gil. Gil. Felipe e Ed Carlos. Felipe. É, lateral esquerdo, lá, Guilherme Arana ou aquele menino Douglas Santos. Douglas Santos é melhor. Também acho. O Atlético leva vantagem nas duas posições ali das laterais. E o Corinthians leva vantagem no miolo. Então, tá empatado. No gol, ainda acho que hoje o Cássio tá no gol. No gol, pra mim, empate. Mas eu respeito o Vitor também. Acho que o Vitor é bom goleiro. No gol, tá empate. Por exemplo, empate. Rafael Carioca ou Ralf? Ralf, né? Também acho. Tá. Leandro Donizete ou Rodriguinho? Leandro Donizete. Você pega lá os dois meias ali, Jadson ou Giovanni Augusto? Jadson. Dátulo ou Renato Augusto? Renato Augusto. Então, o Corinthians já leva vantagem de 3 jogadores no meio campo. 3-1 aí no meio campo. Tá. E no ataque, o Lucas Prato e o Wagner Love. Lucas Prato. Hoje, Lucas Prato. Malcom ou Luan? Luan. Eu acho que o Atlético também leva vantagem no ataque. Então, então nós fomos... Mas é um elenco parelho. Mas é muito parelho. Mas nós fomos bem... Tite e Leverkusen? O Tite é melhor. Mas nós fomos imparciais. Eu vou te dizer uma coisa, você entende futebol. O jogo vai ser o seguinte, porque o Corinthians, ele joga assim e tá certo o Corinthians. Ele vai dar a bola no pé do Atlético e vai falar, joga. Quem vai buscar o jogo, tá errado, quem vai sair é o Atlético. Sei, e o Corinthians vai jogar na bola. Essa é uma burrice. Essa é uma burrice. Sabe por quê? Quando você joga a bola no pé do adversário, você dá chance pra que ele crie chances e te coloque na parede. O Tite não vai deixar isso acontecer. O que você tem que fazer... É pressionar lá em cima. O que você tem que fazer é o que o Guardiola fazia com o Barcelona. Ele falava, pra eu não correr risco de tomar gol, a bola tem que estar no meu pé. Por mais que eu não queira atacar o adversário, eu toco bola numa região aqui, teoricamente, não correndo risco, tá certo? Sim. Muito próximo à minha área. Na intermediária do adversário? Mas eu toco a bola lá na frente. Sim. Eu não preciso ficar atacando o adversário, perdendo bola e rifando bola. Eu coloco a bola lá numa situação ali em que eu me sinta confortável pra atacar e que eu busque espaço. Eu faço aquela jogada do futebol de salão de você começar a fazer rodízio de jogadores. Você roda. Você não fica tocando a bola lá no ponto futuro, colocando talvez aí o Malcom pra correr que nem o idiota e o Wagner Love também pra cansar. Você toca a bola e só vai na boa. Triangula curto. A responsabilidade do Atlético. Você tem que compactar espaço pra você errar o menos possível de passe. Mas eu concordo com o que você disse, mano. Vai adiantar a marcação, velho. Tem que fazer isso. Mas eu duvido, assim, eu acredito eu que o Corinthians se poste bem e tá na dele. Jogue no contra-ataque tentando tomar essa bola no meio-campo com velocidade. O Corinthians não vai pegar a bola dentro do Independência e vai rodar até posse. Não, ele vai tentar jogar no erro do Atlético. E o Atlético vai tentar mandar no jogo. Assim como foi aqui na Arena. Corinthians e Atlético Mineiro aqui em Itaquera, o jogo foi dessa forma. Mas vai ser um jogão de bola. Bom, muito bom. É isso aí. Não é nem o Corinthians e Palmeiras, mas quebra o Galo. Não, senhor. Que é nóis, é nóis. E o Galo é maravilhoso. Estádio 97, na Energia 97, em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, não é verdade? Ligue 3037888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Em nome de Epocler, seu fígado reclamou. Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Em nome também de Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e se inscreva para o vestibular 2016. Em nome de Esser, construindo com valor. Itaipava. Futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. E agora eu vou falar de Recubriplast, meus amigos, olha só. Você que anda com problemas de infiltrações, problema de goteira, problema de umidade aí na sua casa. Você que tem uma casa no campo, né? Fala assim, puta, minha casa lá no campo. Aí você chega agora deve no feriadão. Deve estar chovendo lá e eu vou pegar esse feriado pro lugar, mas deve estar tudo molhado. Quero dizer pra ti que tem... Desgraçado da vida. Quero dizer pra ti que tem uma casa no campo que tá na meia lua. Sim. Uhum. Olha só. Então aí você fica preocupado, vai chover e tal, mas você não tem que ter esse tipo de preocupação, porque você tem que fazer o seguinte, você tem que proteger a sua casa. Se você proteger a sua casa, acabam todos os problemas de infiltrações, de goteiras, de umidade. Aí você vai ficar, pode chover à vontade, né? Não tem nada pra chegar, né, velho? Feriadão tudo molhado. Porra, velho, não, você chega na tua casa, tá tudo ferrado. Não, tá tudo errado. Proteja a sua casa, impermeabilizantes Recubriplast. Este é o produto que vai solucionar todos os seus problemas. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão, sela. Segunda demão, pinta. Terceira demão, impermeabiliza. Recubriplast é o único que tem garantia de 5 anos. E é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. Olha que legal, hein? Você que está ouvindo nós, você no carro, né, na sua casa, no seu trabalho, você que está nesse trânsito desgraçado, desesperado para chegar em casa, você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Será que está com o seu celular? Já dá acesso pelo celular, porque está tudo parado mesmo, né? www.sinteplast.com.br. Lembrando que o Sinteplast é com T mudo, tá bom? Sinteplast.com.br. Falando em Sinteplast, mandar um grande abraço aqui pro nosso amigo Fábio, RG. Fábio adora você, Fábio Gomes? Abração pro Fábio Gomes é santista, RG. É nóis. Tá certo, tá feliz com o Santos. Fabião, todos gerente estamos. Gerente comercial da indústria Sinteplast e Recubriplast. Ó, cara, não é fraco não, eu gosto do Fábio Gomes, porque ele Gomes depois toma Itaipava, né, RG, com a gente. Né? Toma, come de sempre. Impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa, seu Bento. Estádio 97. Evidente. Quem? Fábio Gomes, lá do Santos, fala do Santos. É. Olha lá, o Gilson tá aí hoje. O Gilson tá aqui hoje. Trouxe um paquera lá, o Gilson trouxe um paquera, tá namorando lá. Trouxe o quê? O Gilson trouxe um paquera lá. Mas ele gosta de axé, mano. O cara chega falando, pô, mano, é nóis na micareta. É. Agora é a hora, Gê. Vamos lá. Esquecido, Gê, é o seguinte. Vai. Antes de ir pro Santos, o São Paulo aguarda a recomendação, porque é o seguinte, hein? Calor e o final de semana promete. Feriado, né? Feriado de finados na segunda-feira. É. Qual a recomendação, Gê, pro cara que tá ouvindo agora seguir o seu conselho? Qual tá na estrada, no cemitério, pô. E o, disso, né? E o namorado do Gilson pediu também pra... Namorado? 11 namorado? É, ele trouxe o... Ele trouxe o namorado do Gilson. Mas a dica é a seguinte, viu, seu Bento? Hoje é dia de deixar o João Bobo esperto. Como assim, velho? É verdade. Boa, RG. Essa mas é o João boa, Bobo não fica caindo? É, mas então... Hoje ele fica ligeiro. Tem que deixar ele esperto. Né? Você deita que ele fica em pé, velho. Fale com, hoje é o dia. Fale com seu médico, eu falaria. É verdade. Fale com seu médico. Ficar, pô. Tem que falar. Mas e aí, ó, nós, né? Nós com o Santos. Né? Primeiro, tá? O senhor do Santos, por favor. Já tá. Aí, Gê. Diga lá, seu Bento. Também sem porpar ninguém, viu? Não, não pode. O Santos entrou numa pegada que agora não dá mais poupar? Não tem mais jeito, né, velho? É, não dá. Não tem. É, não tem, né, Domênio? Porque não tá tem. Nada garantido, não. Porra. O quarto, nem lá, nem cá. O quarto lugar não é garantido. A Copa do Brasil vai ter que disputar ainda. Então, porque o Inter chegou também, né? Sim. Não, e não. O Inter tem qualidade. E não é só o Inter, né? Você tá lá, tem Palmeiras, não, Inter... Mas o Inter que tem 50 pontos, né? Sim, sim, mas tá todo mundo ali. Palmeiras, Inter, São Paulo... Sport. São Paulo, Sport chegou. Um mata o outro aí, Sport São Paulo. A Ponte Preta tá encostando. Ponte Preta tá com quanto? 47, é isso, Ponte mano? Ponte Preta, acho que é, 47, se eu não me engano. Dá um bisu aí aqui. Vamos abrir a tabela. Então, meu amigo, não dá pra marcar touca, né? Não, não tem como, cara. Não tem jeito. Ponte Preta tem 49. Aí. Não, desculpa. 47. Então, 47. 49 é o Sport. 47, nossa, velho. Que briga é essa aqui? Eu acho que da Ponte Preta pra cima, do Santos, que é o quarto, com 50... Até Ponte Preta tem 47, brigam ainda para essa vaga. Foram aquilo que eu disse, os dois resultados... Flamengo 44 tá fora, acho. Dois resultados que o Santos teve aí, que você pode considerar negativo, foi contra o Grêmio e depois contra, se não me engano, o Figueirense, ele foi beneficiado pela rodada. Né? Mas agora é uma situação que pode se reverter. Se o Santos marcar toque e perder, por exemplo, o Palmeiras, dependendo da rodada, dos resultados... Pô, o Santos vai cair lá pra sexto, sétimo. E mesmo colocado. Com a derrota da Ponte Preta, o RG, na última rodada, a Ponte Preta ela tem sido muito mais constante do que o Palmeiras, tem sido muito mais constante a Ponte vem numa pegada aí. O Inter, o único que não passaria... A Ponte perdeu assim, pro Atlético em Minas, estamos falando assim, numa teoria de perder, o Santos perder e todo mundo ganhar, né? Sim. Se acontecer isso, o Santos pode cair... Pra sétimo ou oitavo. No, a Ponte Preta é a única que não passa o Santos, porque ela pode chegar aos 50. Pelo saldo, né? Com 13 vitórias, só tem 14. Ah, tá. Então aí não passa. Mas fica o ali, resto, mas cola, né? O resto, todo mundo isso, se ganhar. Todo não, mundo... Não, porque o Sport São Paulo também joga, um mata o outro. É, um mata o então, outro. Não, então o Santos pode cair aí, no sexto caso. Sexto lugar, vai. É, isso aí. Entendeu? É, duas então, posições. Mas não pode, né? Velho? É complicado. Não dá pra... Agora também tem outro lado, né? Não que a gente vai falar agora. Não dá pra abrir mão. E só vai pra, ver que eu vou falar. E só pra fechar, quero dar parabéns ao Dorival Júnior. Grande Dorival. Hoje foi macho pra cacete e tem que ser assim. Porque eu respeito, eu acho que a imprensa tá aí pra fazer o papel dela, né? E tem que fazer, tem que noticiar, tem que divulgar. Mas alguns elementos, e aí, claro, não estou generalizando, mas principalmente isso se atribui mais aos novatos, quando vão fazer seus blogs, escrever aí na internet, né, que cai rapidamente na mídia social. Precisa tomar cuidado, precisa ter responsabilidade. Teve uma situação lá no Santos em que o Gabigol e acho que o Lucas Lima estavam brincando no campo ali. Skate motorizado. Skate elétrico, né? Eu não sei nem se pode chamar aqui. O mano é que manja dessas coisas. Tem um. É skate elétrico mesmo. É bacana, não, não, mas, é diferente do seu, mano. É aquele, sabe aquele que o policial usa no shopping? Ou segurança usa no shopping? Com uma rodinha, né? Duas rodinhas, mas sem o, aquele apoio. Sim. Vai só no... Você só sobe... Um cara andando na Paulista. Isso, você sobe e anda. Tem um japonês que anda por aqui. Não sei se é japonês. É o Gangnam Style. Eu não sei o nome daquilo lá. Mas eles estavam andando, brincando lá. Esse troço aí. Aí o Dorival Júnior chegou, né, e acho que alertou, ó, cuidado, né, pode cair, pode torcer um joelho, um tornozelo, sei lá, deu um alô. Pegou os brinquedos e botou fora de campo, deu pro cara levar. Isso aí foi ontem. E aí os caras já meteram bala. Fizeram uma onda em cima? Já meteram uma bala em cima, carregaram... Mas tá certo o treinador. Carregaram na tinta, mas ele ficou puto com isso, porque carregaram na tinta... E aí deram o exemplo dele com o Neymar. Aí ele ficou puto. Então hoje, antes de começar a coletiva... Ele já chamou. O cara tava lá. Agora eu não sei se o cara é o que fez a matéria. Eu não sei se o cara era representante do... Ou fez a pergunta de novo. Do portal, né? Ou tentou entrar no assunto. Certo. Malandro, mas comeu um... Tomou um toco. É uma barbaridade, a violência do treinador. Tá certo, do bode, corretíssimo. Lamentável. Porque a pergunta dele foi exatamente essa. Qual a necessidade que vocês tinham de fazer essa matéria? É para conturbar o ambiente. Qual a necessidade? Eu vendo isso... E ainda citar o exemplo do que aconteceu lá atrás comigo e com o Neymar. Isso daí é só para conturbar o ambiente. Você tem a outra alternativa. E foi o mesmo lance do Dudu que tentaram fazer lá no Palmeiras. Então, galerinha, essa coisa de tudo pela audiência... Ânsia pela notícia. Mais responsabilidade, né? Vamos devagar. Outra coisa, Domênico, até o lance que houve a discussão aqui do São Paulo, de uma suposta Dorival e Rogério. Eu vou dizer uma coisa, tem muito repórter, respeito a todos, tá? Mas tem muitos que não são acostumados com o ambiente de campo, talvez nunca tenham jogado bola na várzea nem nada, que eles acham que é um espanto quando um jogador discute com outro num vestiário, no caminho do jogo. Não pode ser no braço, como foi Maurício Ramos e Obina. Mas dentro do vestiário... Se tiver que sair no braço, eu já vi muito time que fica saindo no braço do vestiário. Lá para fechar agora. Velho, muitos jornais, nossa, não pode, ó, xingou, viu? Mandou outro tomate cru. Não, como não pode? É com futebol, velho. Dá pra pedir, por favor. Tem uns caras que não são habituados com o meio. Futebol não é assim, hein? Não. Futebol não é assim. What the fuck, não, Palmeiras! Ah, fala de nós, seu Bernardo. Vocês, Domênico, tranquilo? Nós, né? Vocês. Nós aqui, ó. Vocês. Gostaria de dar boa noite. Vota na Brasília. Quer vir, não? Não. Gostaria de lhe dar boa noite, agradecer pela compreensão e empenho. E, seu Bento, obrigado pela dica de usar o garoto da base para vencermos a partida. Eu acho que você tem que continuar com ele aí. Vamos prosseguindo. Verdade. A volta na Brasília. Enquanto os caras. Enquanto o Arouca não volta aí, né? O Matheus Salles é um menino bom aí que chegou, hein? Né, seu Beto? Exatamente. Os jogadores estão muito cansados, né, Domênico? Como você viu no segundo tempo lá contra o Fluminense. Sim. Muitas cãibras. Até o Zé Roberto deu risada. Falou, nossa, molecada nova com cãibra. Não sei, né? Enfim. E falam dele, né? E ele. Tal. Então é isso aí. Agora vai ver quem no domingo... Agora, se por um lado o Santos, como a RG estava falando, se perder, cai para sexta posição, sei lá, né? Mas pelo menos, RG, vou dizer uma coisa para você, o Santos ainda vai ficar, por exemplo, na pior posição. Fica tudo bem na sexta, mas há uma vitória de chegar de novo. Agora, eu vou falar do caso... Volta, né? Então, do caso do Palmeiras, seu Bento, se perder... Ele dá adeus a essa quarta posição, porque eu vou dizer uma coisa. O Santos, porque é o Santos que vai jogar, ele abre 5 já. 5 de vantagem. E faltando 5 para acabar, eu acho que pro Palmeiras termina aí. Mas aí pode só abrir. Vai restar a Copa do Brasil. Mas pode abrir a quinta, não pode? Pode. Hein, mano? O Santos vencer a Copa do Brasil, abre a quinta. Pode abrir a quinta, né? RG, porque nenhum brasileiro, mas pode ganhar a Sul-Americana. Só corria o risco de tiver uma vaga do Campeonato Brasileiro. Quanto foi o River e Chapecoense? Então, a Chapecoense perdeu. Ela ganhou, mas não levou. Mas perdeu 3-1, então já foi. Ganhou, mas não levou. E o Atlético do Paraná, não tava todo? Perdeu de 2-0. Caiu fora? Caiu fora. Todo mundo caiu? Ganhou de 1-0 no Paraná. Então pode abrir a quinta vaga? Pode abrir se o Santos vencer a Copa do Brasil. Mas aí, assim, né? A quinta vaga, vamos supor que... Tudo bem, se o Inter, por exemplo, ganhar também... O Inter, deixa eu ver aqui com quem joga. O Inter vai estar na Libertadores. O Inter pega o Goiás fora. Pau. É jogo difícil. Não é difícil, é fácil. Fácil aonde? Vê o Goiás, como é que tá. Vê os últimos 10 jogos do Goiás, pega os números que... e eu digo pra você que o Inter ganha. O Goiás ele perdeu as 5 últimas partidas. Então acabou, então é fácil. Não, não é fácil. O jogo é fácil. O Goiás precisa da vitória em casa pra respirar na competição. Eu precisar uma coisa, eu prefiro pegar o Goiás que o Corinthians. Sabe por que eu acho que o Goiás vinagre? Sabe o que eu acho que o presidente dele falou um monte lá. O presidente do Goiás, ele descascou o elenco inteiro do Goiás chamando de vagabundo pra baixo. Os caras não ganharam mais nada. Vagabundos. Gambada de pilantra. Mas o Goiás tem 31. Os caras não ganham mais nada. O Goiás vai a 34. Mas o problema, Domênico, é a perspectiva depois do que foi dito pelo presidente do próprio clube. Sim, tudo bem, tudo bem. Eu acho que o Vasco hoje tem mais chance de escapar do que o Goiás. O Goiás morreu, eu também tô com o mano. O Inter... Um ponto. O Inter ganha do Goiás, cara. Agora sim. Então, mas aí que tá, RG. Se o Inter ganha do Goiás, que é uma, a mais lógica aqui... Ele vai pra 53. Que, vai junto com o Santos. E aí abre 5 de 2 times. E aí, essa quinta posição que vocês estão falando aí, fica também 5 pontos, mano. Então, você entendeu ou não? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim. Se o Santos ganha do Palmeiras, ele abre 5. Aí você fala, ah, mas abre uma quinta vaga. Só que se o Inter ganha, ele abre 5. Também. Aí é coisa, você entendeu, André, como pode ir pro brejo? É que pro Palmeiras, Domênico Gato, falando sério agora, eu acho que é mais fácil o Palmeiras tentar ganhar a Copa do Brasil do que brigar também, aqui no Campeonato Brasileiro. Também não é fácil ganhar a Copa do Brasil. Porque querendo ou não, não, mas é que tá, ô, Domênico, o Palmeiras ele já vai ter que brigar com o Santos pela quarta vaga do Campeonato Brasileiro, tá certo? De qualquer maneira, o Palmeiras vai precisar buscar essa pontuação que o Santos tem. São 2 pontos de diferença. E fora isso, o Palmeiras ainda tem o São Paulo, o Inter e o Sport pra tentar tirar a diferença de pontos, porque o Palmeiras está atrás desses times que eu citei aqui. É, o torcer... São Paulo Sport um mata o outro agora. Então, né? A chance do Palmeiras é a Copa do Brasil, principalmente contra. Pelo fato de decidir em casa. O fato, ó, eu achava que o Santos era amplamente favorito, eu achava que era 70-30, RG. Achava que era 70-30. Mas depois que houve o sorteio, jogo, né? Mas depois que aconteceu esse sorteio da Copa do Brasil, que o Palmeiras decide em casa, Domênico Gato, eu acho que equilibrou e muito o confronto. Mas aí eu... E pra que equilibre de fato esse confronto, RG, ainda acho que o Santos tá um pouquinho à frente, 55 a 45. Mas pra que equilibre de fato esse confronto, Domênico, o Palmeiras não pode perder esse jogo de domingo. Mas eu penso igual o Domênico. Copa do Brasil vai depender do que vai ser feito no primeiro jogo. Não tem como desvincular isso. E eu vou dizer mais aí. O primeiro jogo já tem um preview agora, que é o final de semana. Tudo bem, mas... Mas não vai ser a mesma pegada. Não vai ser a mesma coisa, mano. É muito diferente. Mas é muito diferente. Eu duvido que será definido no primeiro jogo. Não será definido no primeiro jogo. Eu acho, assim, opinião minha. Mas vai encaminhar bem. E só relembrando que a Copa do Brasil... Encaminha bem. O Santos meter 2-0. Não, por exemplo, quanto é que foi a final do Campeonato Paulista? Não, mas eu tô dizendo. Quanto é que foi a final do Campeonato Paulista, primeiro jogo no Allianz? 1-0. 1-0. 1-0. O Palmeiras conseguiu abrir uma vantagem, mas não o suficiente pro Santos tirar lá. Não decidiu. Então, ele foi pros pênaltis. Quando você abre, se o Santos meteu 2-0. Se o Palmeiras fizesse 2-0 aqui, o Dudu não fosse expulso, ele encaminha o título. Mas só relembrando, então não encaminhou. Relembrando também que o primeiro jogo da Copa do Brasil. Você acha que 2-0 acabou? Depende. Depende, mano. Se o Santos meter na primeira final 2-0, você acha que acabou? Não, acho que não. Não? Não. Mas encaminha bem. Acho que não. Ah, eu acho que fica difícil. Eu acho que fica muito difícil. Só lembrando duas coisas. A primeira é que o primeiro jogo da final da Copa do Brasil é no dia 25/11 e o segundo jogo... Dia 2. Dia 2, dezembro. É no dia 2, ou seja, não é tão já. É no final do mês de novembro. Tem muita coisa. Pode acontecer muita coisa. Palmeiras pode voltar com alguns jogadores importantes. Ninguém ainda pode abdicar do Campeonato Brasileiro. Todo mundo tem que continuar lutando até o final. Sim. E segunda coisa. Na final, Domênico Gato, não tem mais aquele negócio de gol qualificado. Não. Por exemplo, o Palmeiras dá 2-1, marquei um gol fora de casa. Não tem essa. Não tem essa. Você tem que contar só o saldo. Tem que ganhar aqui. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Lógico. Depende do que vai acontecer. Por isso que eu tô dizendo. Se o Palmeiras volta de lá com 2-0, é complicado, velho. Mas é difícil fazer 2-0 lá, né? Eu tô dizendo, da mesma forma, como se o Santos fizer 2, eu acho que é difícil pro Palmeiras, mesmo jogando em casa. Aqui. Exato. E como se o Palmeiras fizer 2, eu acho que é complicado. Eu ainda continuo com a opinião. Uma vantagem a mais. Se vocês tivessem, o Palmeiras tivesse feito aquele gol de pênalti, ele jogaria com 2-0 na vantagem, o Santos com um cara menos por 30 minutos ainda, porque tinha sido expulso o zagueiro. É. O que o Dudu fez? Ele conseguiu, não tô culpando o Dudu, tô falando o que ocorreu, tá? Pra que fique bem claro, pros caras não ficarem pegando o pé do cara. É assim, ó. Ele perdeu o pênalti, foi expulso, igualou o jogo, deixou o Santos com uma vantagem pequena a ser tirada, e foi tirada. Se faz 2-0 ali, Palmeiras poderia ter feito 2, 3 ou 4 até. Sim, poderia ter porque decidido. Tinha vantagem de um homem a mais e 2-0 no jogo. Ele perdeu o pênalti e o campeonato foi embora. São detalhes, clássicos, né, clássicos. Finais em detalhes, clássicos, cara. São definidos dessa forma. É assim, né? Que é. Por isso não que é legal. E não foi definido. Bom, esse é o Estádio 97 na Energia 97. Deixa eu ver aqui o Benjamin. Vamos, aliás, o mano vai vir. Cadê câmara? Trabalhar. Vamos falar na câmara, mano. Que o Benjamin chegou agora, senão, né? Opa, vamos lá, Domênico Gato. Agora é a hora do cidadão paulista, tá certo? A galera aqui do estado de São Paulo mostrar que vocês gostam aí da sua cidade, mostrar que sim, vocês gostam do seu bairro. É o momento cidadão, hein, rapaziada? A sessão pública Câmara no seu bairro chegou à região da Sé. Todo mundo conhece aqui a região da Sé, região central de São Paulo. Marco, essa é mais uma chance para você, amigão, apresentar as necessidades e sugestões para melhorar ainda mais a nossa cidade, hein? Participe do evento que acontecerá no dia 7 de novembro, a partir das 9h30 da manhã, na Uninove Vergueiro, hein? Localizada na Rua Vergueiro, número 235, aqui na Liberdade. Vou repetir o endereço, hein? Não anotou? É na Uninove Vergueiro, localizada na Rua Vergueiro, 235, aqui na Liberdade. Anote na sua agenda e compareça. Avise os seus amigos, avise os vizinhos. E para mais informações, acesse aí o portal da Câmara Municipal de São Paulo, câmara.sp.gov.br. Câmara.sp.gov.br. É a Câmara dos Vereadores de São Paulo, indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Boa, mano, esse estádio. E o pior que ele faz negócio 97. Sério, fica bom, né, cara? Esse moleque aqui é bom, velho. Quero dizer o seguinte pra vocês: que a Copa do Brasil desse ano, a Copa do Brasil tá sensacional, né? Tá sensacional. Oh, olha, um jogo bom atrás do outro jogo. É, ó, anteontem teve um jogão de bola, mas teve dois grandes jogos, não é verdade? Sim. Teve dois grandes. O Motinha tá triste, claro, mas foi um jogão. Foi um jogão. Olha, muito triste. Pro Santistas foi um jogão. Lógico. E o do Palmeiras também foi um jogão. Olha, e semana que vem, aliás, não semana que vem, né, Gê, mas daqui acho que é umas 3 semanas, é, né, vai ter jogão de novo. E vou dizer, jogão sem cerveja, quer dizer, jogão sem cerveja 100%, não é jogão. Ah, não. Ah, não é. Aí não é jogão. Aí não. Não é verdade? Olha, eu vou dizer uma coisa. Você mandou bem. Tem um recado pra você que tá pensando em chamar uma galera pra ver aí, de repente, a final na sua casa. Não vai esquecer aí. É nóis. Tô avisando. O RG já foi no mercado. É nóis. O RG foi no mercado. Você tem que abastecer a geladeira com Itaipava, amigão. É. Abastece aí, porque a final tá chegando, hein? Ó, tô avisando bem antes, pra quando a galera bater aí na sua casa, você tem que ter cerveja 100% geladinha. Não passa vergonha, pra todo mundo. Você não pode passar vergonha. Você vai ter uma cerveja aí 50%? Não, tem que ser cerveja 100%. 100%, hein? 100%. Não vai dar bola fora, hein? Ainda mais no final do campeonato tá chegando. Santos e Palmeiras, meu amigo. Futebol 100%? Só com a Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Mas beba com moderação. Boa. Estádio 97 na Energia 97, partindo agora para a primeira ligação. Lembrando que quem ligar dizendo assim, só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão do meu filho, aí ganha um kit da Bozano e também um par de ingressos para Kidzania, tá bom? Boa. Mas tem que falar a frase certinha, hein? Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão do meu filho, tá bom? Vamos lá pro telefone, mano? Bora. Vamos lá, vamos lá. Bora! Primeiro 23-284-7097, Asdrubal tocou. Bora, vambora, tá na hora, vambora. Todos como formiguinhas, 18h07. Estou na Rede TV, um abraço para todos da Sociedade Rosas de Ouro, Ligue Ligue, pessoal da bateria, o Nico. Tá bom, tá bom. Olha a hora, Domênico Gato. RG, Santista. Eu que trabalhei com o Domênico na Rádio Tribuna. RG. Eu sei, tá bom, vamos ser campeões. Você não gosta de mim? Não, não, não, é que cansa, tá bom. Alô. Só um minutinho, por favor. Alô. Alô? Pô, é, alô? Oi, alô? Ó. Só um minuto, por favor. Ah, estamos aqui à sua disposição. Aliás, nós temos até às 8 da noite. Se você puder correr, é que tem feriado, eu preciso viajar pra academia tia Laurentina. Alô. É. Aguarda aí. Vai lá, a gente tá aqui pra te esperar, velho. Alô? Tamo aqui. Fazendo porra nenhuma, mano. Não dá, não dá pra aguardar. Alô? Vamos esperar ele aí. Fala, Domênico. Se ele estiver na linha, depois a gente fala com ele. Alô? Fala, Domênico. Quem é? Maurício Vilela. Ô, Maurício Vilela. Tudo bem com vocês aí? Tudo bem, graças a Deus. Olá, tudo bem? Maurício Vilela, quantos anos, hein? Quantos anos você tem? 3.5, RG. Ah, e aí, RG? Hoje? Sabe a Mandinha? Sabe a Mandinha? A Mandinha? É, filha do Paulo Esbrista. Sim, que você trabalha com nós aqui. Então, eu vi Vilela indo lá pra Paulista. Ah, sensacional! Sensacional, RG. E o... Oh, Maurício, e qual que é o bairro? Eu moro nas Perdizes. Ah, Perdiz é nós. Eu morei na rua Paraguaçu. Sensacional, salvou a hora de novo. No metrô tem. Travessa da rua Cardoso de Almeida. No metrô tem. Tem Paraguaçu? Tem, rua Paraguaçu. E no metrô, no metrô também tem. Boa rua, porque boa é boa rua. Tá boa rua, muito mas tem rua ruim? Tem. Qual que é ruim, de por exemplo? Qual que é uma que é ruim? Depende, se for esburacada. Eu acho que ruas. Ó, pega a avenida do estado, é uma péssima avenida. Por exemplo, a minha rua. Péssima. A minha rua. É ruim. Em termos de localização. Ruim. Não, ela é muito boa. Mas é uma rua que muito movimentada, por exemplo, entendeu? E aí, isso é ruim? Ah, eu acho, cara. Avenida Santo Amaro é ruim. Eu acho. Ah, é? Agora, a Angélica é bom ou ruim? Angélica? Oh. Depende. A vai de táxi é boa. A localização da Angélica é muito boa. A Avenida Paulista é boa ou ruim? Ah, comercialmente é muito boa. Não, mas é boa, é reta, é bem asfaltada. Quando não, ninguém fecha, a manifestação é boa. Rebouças, é legal. 23 de maio, é ruim ou boa? Eu acho boa. Hoje tá ruim, velho. Não, mas eu acho ruim. Eu também ia falar isso. Você vê uma controvérsia? A 26 de maio é muito boa. Hoje tá ruim. Mas, ó, por exemplo, a Rebouças. A Rebouças é uma bela porcaria. É ruim? Nossa senhora, vive em obras. Mas ela não era. Não era. Não era. Então, não era ruim. Ficou. Ô, mano, a Rua São Bento é uma boa rua. Boa. Boa, legal. Eu gosto das ruas do centro. A Rua Boa Velho. A Rua Boa Vista é uma boa rua. Boa rua. Tá. Olha só. A Rua Doutor Zuquim, que tem o 5-3, é uma boa rua. Tá vendo, velho? Google Maps. Bacana, se você foi puxar o nome de rua. Aí, viu? Maurício. Não, pois é. E eu nem falei a minha. Qual que é a tua rua? A minha é Rua Tucuna. E é boa ou ruim? É boa. Boa. É boa rua. O índio Mário Tucuna, né? Tá manda um abraço pro nosso parceiro. É, exatamente. Às vezes isso aí é perigoso. Lembra do... Eu lembro há pouco. O homem jogou no Lyon, no Barcelona, no Palmeiras, no São Paulo. O cara é penta. Um abraço pro Edmilson, que tá no carro ouvindo a gente. Grande Edmilson. Um abraço pro Edmilson aí, que tá ouvindo a gente. Edmilson é parceiro. O Edmilson é um dos caras mais legais que eu já fiz em evento. Edmilson, a palestra do Edmilson em evento é sensacional. Edmilson, gente boa demais. Gente finíssima. Gente fina demais, Edmilson. Ele é gente fina demais e jogou com o manto sagrado do tricolor paulista. Tricolor! Velhos tempos, hein? Faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Bons tempos. O que tá acontecendo, né? E aí, Motinha? E aí, mano, chegou a hora da mudança, chegou a hora de mudar tudo, chegou a hora de reformar a casa, mandar os medalhões embora. Mas a pergunta é essa. Na sua opinião, velhinho, o que que vai mudar? Qual é essa mudança? O que que você acha que vem por aí de tão significativo? Abaixa o teu volume, amigo. Dele não, do rádio. Do rádio aqui, melhorou aí? Isso, melhorou. É, tem, se você desligar, fica melhor ainda. Não, pô, é difícil demais ligar. Eu ouço vocês. Ô, cara, desliga o rádio e nos ouça tá pelo telefone. Não, mas aí não dá. Lógico que dá, velho, porque senão... Aqui. Não, você não, atrapalha aqui, velho. Peraí, ó. Peraí, deixa eu explicar pra ele, velho. Ah, eu já entendi, deixa eu tentar fazer isso. Tira do Viva Voz só. Só tira do Viva Voz, amigo. Isso, só desliga. Isso. Aí melhora. Melhorou. Firmeza, obrigado, velho. Então essa é a pergunta. Essa é a pergunta, velho. O que que vai mudar tão significativamente assim? O que que você acha que pode, que vai acontecer? Não, sinceramente, com isso que está acontecendo aí, com essa nova até diretoria, que para mim não é nova, eu não tenho uma esperança de mudança num curto prazo, não. O negócio tá feio. Agora vamos ver, né? E agora com essa reformulação total aí, sai o mito. Luiz Fabiano sai, Pato sai, Ganso, não sei o que acontece. Vai mudar tudo, né? Eu acabei de ler que Doriva deve ficar... Vocês estavam falando aí de até dezembro, eu vi Falcão chegando aí... Aí você tá de brincadeira, né? Aí é brincadeira, Falcão. A especulação, dizem... Teria! Perguntaram o Vene! Meu Deus! Eu não acredito, porque eu acho que o São Paulo não tem dinheiro pra isso. E o São Paulo estaria especulando pra trazer o Cuca. Olha, a gente vem, trabalha bonitinho, a gente trabalha. Se trocar o Doriva pelo Falcão, não é trocar 6 por meia. Não, é 6 por 3. Porque o Doriva foi bicampeão, e o Falcão não. Tem mais nomes. E campeão aonde? Ele foi campeão paulista e campeão carioca. O Doriva, o Falcão não foi nada. Ele troca até por menos. Foi campeão baiano, pronto. Então, merda, boa. Gostei. É verdade. Campeão baiano, desculpa, pra mim não tem diferença de Doriva e Falcão. Pra mim é igual. Não, mas o Cuca seria uma boa. Sim, aí o Cuca é um algo mais. A gente trabalha direitinho, Domênico. E faz eu sempre achei você bom. Eu sou bom, a gente trabalha. A gente tá ganhando muito dólar lá na China, hein? Verdade. Maurício, eu acho que existem alguns treinadores. A gente é bom mesmo. Obrigado, Domênico. Alguns treinadores que estão num patamar, num nível acima, né? É bom, gente boa. Eu acho que, por exemplo, o Tite pra mim é o melhor treinador do país hoje. Por né? merecimento e respeito. E aí você tem um patamar. Aí, ele acho que sozinho hoje. Acho que não tem nenhum que tá no patamar do Tite. É minha opinião, hein? E aí você vem num patamar abaixo. Você me deu. Abaixo, você tem alguns treinadores nesse patamar mais pra baixo, né? E eu acho que tem outros treinadores no patamar abaixo desses. É o pré-sal. Aí esses aí. Eu acho, desculpa. Sim, eu também concordo com você. Toriva, Falcão, é todo esse patamar que tá aí. Gilson Kleina. Agora tem dois fatores. Osvaldinho. Pra mim tudo é igual. Jorginho. É isso aí. É isso aí. Bom, é a minha opinião. Que o Cuca seria uma boa. Que o Cuca, eu acredito que o Cuca, mesmo aquele time de São Paulo, faz tempo já, mas 2005, aquela base montada em 2004 que perdeu o Don C. Caldas, se eu não me engano, era ele. Ele era um dos que isso, montou o time. O time na época era o Leão, depois que tocou pra ser campeão. Depois, mas quem montou, quem montou foi o Cuca. O Leão deu garra ao time. O Leão transformou, como ele mesmo dizia. Na verdade, temos um time cascudo a partir de agora. Exatamente. Daquela época, Josué, Mineiro, Danilo do Goiás, acho que eles vieram com o Cuca. Josué também. Então, ó, tem dois fatores aí que eu acho, assim, pode mudar? Pode. Mas, por exemplo, o Cuca é um técnico caro. Segundo, trabalha a longo prazo. Muita grana lá fora. O Cuca, eu não sei se ele quer trabalhar, vai estar disposto a trabalhar com o elenco e vai estar à disposição de São Paulo. Eu acho, bom para falar. Nem percam o tempo de vocês discutindo o Cuca. Exatamente. Só se o Cuca resolver ser treinador de São Paulo por amor à arte e ganhar um salário que é 5% do... Nem 10% do que ele ganha. O Cuca, ele ganha 2 milhões de reais por mês na China hoje. E ninguém... Então, o fulano vai pagar. Ninguém vai pagar salário astronômico do bolso. Mas é isso que eu tô falando. O Cuca. Os dois fatores que eu acho. Primeiro, o salário e a dificuldade do São Paulo com dinheiro. A torcida do São Paulo tem que ter claro uma coisa, gente. Uma das coisas pior pro São Paulo que vai acontecer ano que vem é dinheiro. O São Paulo precisa urgentemente arrumar uma forma e conseguir, de alguma forma, solucionar a parte financeira do clube, que é trazer dinheiro e pagar a dívida. Então, isso tudo para solucionar, aí você tem algumas consequências. Quais são? Primeiro, lógico, vai ter uma folga no, na folha de pagamento com o Rogério, com o Luiz Fabiano, com o Ganso, com o Pato, talvez com o Michel Bastos, que pode estar indo para outro clube. Então, e vai ter essa folga? Vai, mas não é o suficiente. Então, São Paulo precisa solucionar uma coisa. Precisa de dinheiro, não vai trazer grandes contratações, vai ter que investir na base, vai trazer jogadores, lógico, que estejam oportunidade de mercado, né? Aquele cara, como o Palmeiras fez isso, o cara tá querendo emprestar, o empresário vai querer emprestar, coloca lá pra visibilidade. Mas, João Matinho, São Paulo, o Mano fala uma coisa que é verdade. São Paulo tá cheio daqueles jogadores, gato de armazém, gato gordo, preguiçoso. É o seguinte, ele tem que trazer jogador com fome, cara. O cara precisa querer jogar no São Paulo, e aí a torcida tem que ter paciência. Fala assim, nós vamos trazer o volante, nem sei quem é o cara, mas vou falar aqui, o volante do Boa Esporte. Eu vou falar um jogador que eu recomendaria. O América Mineiro tem um meio atacante chamado Richarlison, não é aquele, é um garoto. É um meio atacante. Esse cara é muito... Ele é muito bom jogador, pelas vezes que eu vi jogar, eu vi uns 5 jogos, gostei muito, é um menino. Precisa ir lá no América e falar assim, quanto custa, como é que é a situação? É a realidade do São Paulo. Então, gente, e apostar nesse tipo de talento. É um jogador desse tipo aí, entendeu? É essa clareza que o torcedor do São Paulo ainda vai ter que ter. O São Paulo vai apostar em alguns valores que estão aparecendo. Se tiver condições de trazer e pagar um bom salário e não pagar pro cara vir uma luva, essas coisas, que o São Paulo não tem condições. E o São Paulo vai ter que solucionar a parte toda técnica aí. Eu não sei se ficará o Doriva ou não. Eu não acredito. Juro por Deus, eu não acredito. Vocês querem que o Corinthians e o Palmeiras façam um novo jogo das barricas pra ajudar? Não, não precisa, pô, não. Na verdade, viu? A gente já fez faz tempo isso, viu, mano? A gente... Ô, Domênico, fez, eu e meu tio, nós ajudamos o São Paulo, fizemos um jogo pra eles não falir, viu? Ah, foi triste, viu? É, eu tô lembro. Com saudade de você, Verge. Nossa, então... sumiu, hein? É, sumiu, tá bem sumidinho, velho. Sumiu, tentou ser presidente lá. Mas eu vou voltar, eu sou o Monrá do Parque São Jorge. Eu vou voltar. Então, sei lá, se podia voltar mais para Aurélio Cunha também, sei lá. Então, não sei, velho. É aquela história, ninguém sabe. Diz, por exemplo, ninguém sabe, o negócio tá feio. O grupo do Marco Aurélio Cunha apoiou o Leco. Votou no Leco. Sim, é o que eles falam, foi liberar. Né? É, que ele liberou o grupo dele, que chama, acho que é Legião, uma coisa assim. Backstreet Boys chama. E votaram em peso no Leco. Votaram em peso no Leco. Então será? Pode ser que aconteça alguma coisa. Mas quem vai comandar o futebol, eu não sei, tá confirmado já, Benja? Tá sabendo do Gustavo mesmo? É, olha, falaram do Gustavo. Estão falando do Gustavo. O Gustavo tá nos Jogos de São Paulo, Gustavo, tá indo. Gustavo, tanto de você. Mas sensacional. Mas até agora a gente não tem confirmação nem nada. Você tem confirmação, Benja? Vou tentar confirmar e já te falo. Aguenta aí. Tá bom. Então tá. Tá bom. Então vamos aguardar. É isso aí, amigo. Demais aí, sabe? Porque falar algumas coisas legais demais. Eu ouço vocês desde minha faculdade de engenharia. Ó. Isso em 99. Obrigado. Eu cheguei a frequentar lá o Dr. Arnaldo, quando era lá o programa. Mas qual engenharia que você fez? Fiz engenharia de produção mecânica, mano. Ah, da hora, boa. Por que não tem uma boa? Bernardo. Não, tá bom. A gente precisa saber especificamente o que cada ouvinte faz. Bom, Maurício. E aí, Domênico, mó legal, porque assim, Portugal, eu tava na tua primeira participação no estádio na história, cara. Olha que legal isso. Ô, sério mesmo, cara? Muito bacana, troquei uma ideia com você. Aquela época que levava espirra pra rádio. Ah, posso falar uma coisa? Hoje os caras vêm atrás de um. Ó, aquela época a gente fazia o programa em. Aquela época a gente fazia o programa em pé, dividia microfone, suava mais que tampa de cuscuz baiano, mas o programa era mais legal. Eu acho, cara. Era bom, era engraçado demais. O programa é legal, mas tá bom pra caramba. Esse dia, sabe o que eu vi? Em 2000, a nossa participação lá na Mesa Redonda, lembra? Verdade. O que a gente aprontou ali, velho? Ó, Maurício. Legal. Obrigado, viu, Maurício? Valeu. Obrigado aí. Um grande abraço pra você, viu? Obrigado a vocês por alegrar nosso dia a dia, nosso trânsito, nossa vida. Desde. Eu sou um ouvinte assíduo aí da 97, a vida inteira dela. Então, boa, velho. Obrigado. Valeu, turma. Sucesso aí, velho. Sempre. Um grande abraço pra vocês aí. Obrigado pela audiência. Valeu. Abraço. Valeu, bom. Um abração. Bom feriadão. Você está de 97 na Energia 97. Só lembrando que está valendo, ainda continua valendo, aliás, né? O segundo leilão beneficente para a promoção. Eu vou jogar no Morumbi. Olha só, Motinha, tá valendo uma vaga para zagueiro. Boa. Sensacional. Você vai ser zagueiro do time do Miller e do Aloysio Chulapa, tá bom? Você vai ser zagueiro desses caras aí, hein? O homem do Danone. Os lances do leilão, eles são dados em quilos de alimentos não perecíveis. Olha, não vale açúcar nem sal, tá bom? Não. Então corre, dá o seu lance, manda teu lance. Nós vamos encerrar já o segundo leilão, tá bom? Às 19 horas e 30 minutos de hoje. Oxe, então você agora tem aí, tiver uma hora e 8 minutos, pronto. Corre lá. 1 hora e 8 minutos pra você mandar ainda o teu lance, hein? A gente vai encerrar 7h30, 19 horas e 30, a gente bate o martelo, hein? Boa, tá bom? Não para por aí, não. Ainda teremos ainda mais 2 leilões na semana seguinte para outra vaga de zagueiro e lateral esquerdo também, tá bom? Acesse 97fm.com.br/Morumbi e aí você vai consultar o regulamento e lá você vai dar o seu lance. Facinho, né? É, se jogar produtos... muito bem, você já fica pro ano que vem, velho. Os produtos arrecadados serão doados às instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97, tá bom? E lembrando que o leilão do Estádio 97 tem o apoio de Passaporte FC e Carole Trans. Ligue 2231-2903. Eu só quero dizer o seguinte, pô. Não sei se vocês viram a minha entrevista. Eu disse o seguinte, abre aspas pra mim mesmo. Parabéns pro... Pro Maradona. Parabéns, gordinho. É o seguinte, o Neymar é bom jogador. Mas quantos gols de cabeça ele fez na vida? É um ótimo, mas Vasconcelos foi melhor que o Neymar. Pelé meteu o pau de novo no Neymar. Quem, hein? Com todo o respeito, quem é Vasconcelos? Eu não sei quem é, juro. Não, é minha desinformação. É, você conhece quem foi Vasconcelos, que ele cita aqui? Sim, ele citou porque ele deve conhecer. Deve conhecer, eu não lembro. O Gils conhece o Vasconcelos? Ah. Eu conheci o Zé Vasconcelos, que me tava um galo como ninguém. Caramba! Esqueci! Bom. Esse era bom. É. Agora o resto não. Por que ele meteu o pau no Neymar, mano? Walter Vasconcelos. Ah, mas por que o Pelé? Conhece Walter Vasconcelos? RG, conhece? Olha. Eu também não. Olha, eu não sei quem é, mas. Walter Vasconcelos. Mas deve ser bom. Eu não sei quem é, mas o nome é style, cara. Vasconcelos? Pô, Walter Vasconcelos. Walter Vasconcelos. Pô, não é style o nome? É. Pô, legal pra caramba. Mas por que ele falou tudo isso? Hã? Famoso VV. Locução de Walter Vasconcelos. Mas por que ele falou tudo isso? Porra, é a matéria, cacete. O Pelé, ele deu uma declaração, Domênico. Foi uma entrevista aí pra revista Placar. Inclusive, eu tô vendo aqui até no UOL. Hoje? É no UOL mesmo que eu tô lendo. Foi hoje? Ele... Cascou às 17h28. Vou pegar só um trecho aqui da matéria que tá na UOL. Ele fala aqui o seguinte, ó. Aspas pro Pelé. O Neymar é um bom jogador, mas quantos gols de cabeça ele fez na vida? É um ótimo jogador? Ele pergunta, né? É sim, mas o Vasconcelos foi 10 vezes melhor que o Neymar. Sem nenhuma dúvida. O Neymar é um atacante, ele joga pra frente, mas é específico. Ele não joga atrás, não arma e não sai jogando. É difícil você... Hoje... Peraí, deixa eu abrir aqui. Deu pau. É difícil você hoje comparar tanto déficit. Pra nós, o óbvio é que o Neymar é nossa cria. Não, o que ele disse foi o seguinte... Pra nós é óbvio que o Neymar é a nossa cria. Ele fala meio mal. É o seguinte, hein? Mano, me responda o seguinte. Mas se for ver bem, ele ainda termina aqui a declaração dele. Mas ô Portugal, o Pelé, cara... Quem é Vasconcelos, pô? Não, mas o Pelé é um cara extremamente infeliz quando ele abre a boca pra falar a respeito de determinadas coisas, cara. O Neymar, Domênico Gato, ele é um cara extremamente questionado até pelo torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro, muitas vezes aí, ele pega no pé do Neymar aí porque é um moleque, é uma referência. Hoje é ele mais 10 na seleção brasileira. Quando você tem um cara igual o Pelé, mano, que tem o peso que tem, é um cara aí que é uma referência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É um cara extremamente conceituado, cara. É um cara que quando ele vai falar, todo mundo para ouvir. O cara, pra não falar bem de determinada figura, Domênico Gato, ainda mais o Neymar, que é o único que a gente tem diferente no Brasil hoje, na seleção brasileira, porra, cara, se você não tem nada pra falar de produtivo, não fala nada. Mas ele falava que o Neymar era melhor que o Messi. Não, mas é que... O Pelé é estranho, né? Eu busquei aqui, né? Quem é Vasconcelos? Vasconcelos, olha aqui, ó. Quem é Vasconcelos? Há 82 anos nascia o ex-craque santista Walter Vasconcelos. Ó, aí sim. Walter Vasconcelos Fernandes, nascido em Belo Horizonte, dia 25 do 5 de 30. Capital Mundial do Galo. Foi um desses jogadores com marcante passagem dentro da história centenária do Santos. Boêmio, polêmico, querido por todos os companheiros e muito bom de bola. Pô, se ele bebia, ele era bom. Meia atacante de toques refinados e arremates certeiros, Vasconcelos foi contratado pelo Santos em 53, junto à Portuguesa Santista. Mostrando muito poderio ofensivo, foi artilheiro do Rio-São Paulo, no mesmo ano com 8 gols, e artilheiro máximo do Esquadrão Santista nos anos de 53 e 54. Com 25 gols em ambos os anos. Mas, ô Domênico, eu só não entendi essa última frase do Pelé. Você consegue decifrar isso daqui, RG? Eu tô tentando ler a matéria. É difícil você comparar tanto déficit. Pra nós é óbvio que o Neymar é nossa cria. Mas se for ver bem, estranho, hein? Ah, estranho. Não, ele disse que o déficit mas técnico... Mas é fácil decifrar, não. Não. É fácil decifrar alguma coisa não. Que o Nostradamus... Não, calma, mano. Eu entendi o que ele disse. Ele disse que o déficit técnico daquela época, desse Vasconcelos que ele viu, pra agora é abissal a diferença. Resumindo... Ele diz que o Neymar não joga tudo isso. Resumindo, ele entende que o Neymar é um jogador incompleto, né? E que o Vasconcelos era melhor que ele. Não, a primeira frase dele aqui, na frase que citada no UOL, tá ok, mas essa segunda parte aqui tem... Não, ele disse que há um déficit técnico da época dos Vasconcelos com o Neymar. Agora, ele disse que não dá pra comparar tecnicamente. É óbvio que o Neymar é a nossa cria. Não, ele disse que assim, é claro que tem que dar uma maneirada, porque é jogador da cria do Santos, é brasileiro e tal, mas ainda assim mais não tem uma técnica. Vez eu vou dizer uma coisa pra vocês, é impossível, impossível você comparar jogador que jogou lá no passado com o jogador que joga hoje. Ah, não sei não, Domênico. O Messi jogaria em qualquer época, velho. O futebol, ele mudou. Barbaridade. Não adianta você comparar. Não tem comparação. Era outra pegada. Na sua opinião, não jogaria? Não, eu não tô dizendo nada disso. Você não ouviu falar isso. Eu não falei que se jogaria ou não jogaria. Não sei. Ah, a gente tá comparando. Se fala se jogar ou não. Eu acho que o cara que joga bola, ele joga em qualquer época. Então assim, é a minha opinião. Sim, mas concordo. Eu acho que não pode se comparar jogadores que jogam hoje com jogadores que jogaram no passado. É um outro ritmo de jogo. Ele... outra coisa. Ó. É outro material esportivo, é outra, era outra postura. Mas que jogaria um era jogaria. Outro jeito, a bola era mais pesada. Mas continua redondo. Tudo é diferente. Sim, continua. Por isso que eu falei que quem joga a bola, joga mas qualquer que coisa. Acho, que eu não tinha visibilidade. Não dá, diferente. Não dá pra não comparar. Quando você tem... É igual música, futebol, cinema. Não dá cinema. Pra comparar, não dá. Mas não é que é isso. Você, quando tem, você tem que usar alguma coisa como referência. Quando a gente fala em futebol brasileiro, a gente usa como referência aquela década de 60, 70, 80, que tinha um monte de craque. Então você usa como uma referência. É a mesma coisa com a música, com o cinema. Quantas vezes, velho, não dá pra comparar. Quantas vezes você não ouve falar assim, mas não é que não dá, ô Domingo. É verdade, não pode dá não pra comparar. Pode não ser justo a comparação. Mas a gente você usa alguma coisa como referência. Mas, quantas vezes você ouve falar um filme assim, porra, nunca mais vai se fazer na vida um filme igual o Poderoso Chefão. Então. 40 anos. Porra, nunca mais vai ter um cara que nem o Michael Jackson, lembra? É. Aí aparece um cara que dança, ah, o cara quer ser o Michael Jackson, comparado com o Michael Jackson, é porcaria. Mas você sabe qual que é a maior dificuldade? Não, não é diferente, eu concordo, o termo não dá pra comparar, não dá. Não dá. Mas você usa como referência, não tem jeito. Do... Mas referência você pode até usar. Mas a referência, quando você usa como referência, você acaba comparando. Mas o problema, por exemplo, o cara não pergunta, RG. Você fala assim. Quantas vezes você não ouviu perguntar o seguinte, RG, você viu, o Romário não jogaria naquela seleção que você tem? Sim, sim. Mas a diferença, Benjamin, só para aproveitar, é quando você pergunta para quem viu. A dificuldade é quando a pessoa que vai analisar, ela não viu. Não viu, então, não pode exemplo, falar. Se você não viu o Pelé ninguém viu jogar, Vasconcelos. Jogar. Aqui ninguém viu. Uma coisa é você ler sobre o que o Pelé fez, blá, blá, blá. Aí você pega essa molecada, vamos dar um exemplo. Já não sabe mais quem é. Jornalistas jovens que estão por aí, 22, 25 anos. Nunca viu o Pelé jogar que estão fazendo matéria. Nunca viram. Esse cara, ele vai induzir o leitor dele a entender que o Pelé não foi melhor que o Messi, que o Pelé não foi que o Cristiano Ronaldo, que o Pelé não foi melhor que o Ronaldinho. É. Quer dizer, então precisa tomar muito cuidado quem é que está analisando, quem é que está avaliando essa comparação. É difícil. Agora, você falou. Eu, que nem o cara que vê o Ronaldinho Gaúcho, eu vai tenho, falar, pô, esse cara eu, aí que vocês eu, falam tenho, que era um gênio. Eu tenho muita dificuldade, quando vocês fazem pergunta aqui, mas jogou muito, a sua seleção de todos os tempos. Porra, quando eu monto a minha do Corinthians, um monte de gente me xinga, eu falo assim, você não pode desrespeitar o Rivelino. Falei, tá louco? Jamais vou desrespeitar o Rivelino. Só que, se for eu colocar a seleção por tudo que eu ouvi falar, é óbvio que eu coloco o Rivelino. Mas se a pergunta é, conta a seleção que você viu jogar. Tá vendo? Você tá ratificando. Eu não posso colocar o Rivelino. Você tá ratificando. O Mano não pode pôr também. Lógico que não. Porque ele é depois ainda da gente. O Mano ainda é pior que eu. Você imagina os caras que estão vindo aí, os jornalistas. O Mano ainda é pior, porque o Mano não pode. Você tá ratificando o que eu acabei de falar. Como é que o cara pode te criticar por você não colocar o Rivelino? Não, mas eu não tô discordando. Eu só falei assim, o Domingo falou, não dá pra comprar. Então, mas não dá. Não dá. Porque não, é referência. Eu vou dizer pra você o seguinte. Então, você falou assim, dá em qualquer segmento. Você falou de música. Então, eu vou te falar uma coisa pra música, você. Cinema, então, futebol. Eu vou falar pra você que não dá pra comparar. Por exemplo, música. Vamos falar de música. Música. Hoje, você pega um cara com um computador, ele monta uma música corrigindo tudo vocal. E corrige e faz tudo certinho. É que eu faço. Lá atrás, o cara ou ele sabia cantar, ou não sabia cantar. Hoje, o cara pode não saber cantar, mas se ele souber um pouco de música... Ele faz sucesso. Ter referência, ele canta desafinado, mas eu consigo afinar ele no meu computador. Mas assim, que eu falei, é diferente. Pode fazer uma música, É diferente. Que aparece um cara hoje. Hoje, o que eu quero dizer, não é só com relação... Eu quis só dar um exemplo de música para o ouvinte entender o que eu tô falando. Hoje, a tecnologia ajuda e ajuda muito o jogador de futebol. Naquela época, não ajudava. Eu acho que é difícil comparar, cara. Não dá pra comparar o passado com o presente. Eu não sei se não comparar, mas eu entendo o seguinte. O bom de hoje, o craque de hoje, Eu entendo que ele seria craque. Ele jogaria. Ele jogaria. E o craque lá de trás também jogaria também hoje. Acho que sim. Também jogaria hoje. E talvez até mais, entendeu? Porque com essa tecnologia tal, eu não sei. Entendeu? É difícil falar. Mas os adversários também não eram bem preparados fisicamente naquela época, né? Como são hoje. Mas cada um assume que se equipar. Mas não dá pra comparar o cara o que fez lá atrás com o cara que faz hoje. Mas o Vasconcelos ganhou o quê? Que você não terminou de falar do Vasconcelos. Não, ganhou um monte de coisa. Ganhou, mano. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que lá atrás era muito difícil. Foi o Vasconcelos. Eu tive o prazer de ganhar a camiseta do Rivelino lá, do Márcio Rivelino, me deu a camiseta lá, de 74 da Ademir da Guia, que eles trocaram lá, o Rivelino tocou com a Ademir. Aliás, ele tá me devendo a do certo? Pelé, né? Aí, Regê, aquela camisa... Ah, tem valor nesse mano. Não é valor, não é isso que eu quero dizer. O peso, não é tecido. Pesada. Então, o valor dela histórico. Você imagina aquela camiseta, Regê, quando chegava nos... O pano, né? 40 do o segundo tecido. Tempo. Nego suado. Olhado. Pesando uma tonelada, a bola que pesa... Não dá, como é que você vai comparar? A chuteira isso pesava. Tudo. A chuteira pesava. Com hoje, camisetas que não transpiram. Mas é o talento. Bola levinha. Não dá, bola mas mais é o leve. Talento, Domênico. Tudo bem, talento é talento em qualquer lugar. Então, mas talento eu... Talento é talento sim, em qualquer mas uma lugar. Coisa, eu, agora... Você entendeu? Defendendo um pouco... Mas não dá pra comparar. Não é do Mercúrio. Tudo que você vai falar, a gente tem uma referência. Você não, referência assim, é uma coisa, mas comparação é outra coisa. Referência é uma coisa. Mas o Pelé é referência. Mas você usa... Mas ninguém pode comparar o que ele fazia lá atrás com alguém que faz hoje. Mas a partir do momento que você fala assim, o RG, você acha que o Neymar tá no nível do Pelé? É uma comparação. Quando o Palmeiras, ontem o Palmeiras da Parmalat apareceu, aquele time lá que fazia, ganhava de todo mundo... As pessoas questionavam na época. Se era igual a primeira RG, academia. Era igual a academia do time de Leão. Mas não é que você usa como referência o que é bom. Eu concordo com você, nós estamos falando a mesma coisa. Só você acha que não dá pra comparar. Não dá, lógico que não dá. Mas você tem a referência. Mas você tem que... Não, referência tudo bem, você pode acaba ter uma usando. Referência. Então, mas... Só que o Pelé comparou. Porque quando você usa a referência, Domênico... Você... Mas ele comparou. Sim, mas porque quando você porque usa a referência, ele viu você dois. Compara. Ele viu os dois, ele viu o Vasconcelos. Exemplo, ele viu o Neymar. Se você pergunta pra 10 caras agora, de 40 anos da nossa idade pra cima, pergunta assim: você viu o Zico jogar? Um vai falar, vi. O outro vai falar, eu vi, mas o Messi é melhor. Pô, mas você não tá perguntando se o Messi é melhor. Sim. Tá perguntando se você viu o Zico jogar. É faz parte. Ele é bom, né? Faz parte. Você pergunta pro cara, Marlon Brando era bom? Ah, Marlon Brando era caramba. Bom. Mas eu acho que o fulano agora é bom pra. Pô, mas não perguntei isso. É normal, é. Entendi o que você falou. Agora é isso que eu entendi. Referência, sim, referência. Ah. Como você pode comparar por exemplo, como é que você pode comparar a uma época de 70? Não dá pra comparar, né? Não dá. Mas quando você usa referência, 70, 80, não tem jeito. Por exemplo, eu não aceito. Pode perceber, às vezes a gente fala sem perceber. É. Eu não aceito, eu não aceito isso. Essa pergunta. Essa pergunta comparativa. Essa pergunta comparativa, eu não aceito. Então, não dá. É Pelé, Neymar, Neymar, Pelé. Eu não aceito isso. Não dá, Benjamin. Mas não dá, entendeu? Né? Entendeu? Mas a referência é o Pelé. Mas eu entendo. Aí a gente brinca. Se o Pelé foi 10, esse é quanto? É, né? Assim a gente fala. Entendeu? Isso é uma comparação. Se o Pelé é 10, quanto que é o Neymar hoje? Você é uma comparação, porque você usa o Negão como referência. Não dá, então. Entendeu? É isso. Então, mas não dá pra comparar, tipo assim, quem jogou mais. Não vai se comparar nunca. Não dá. O Gato. Né? Mas não dá, Domênico, eu concordo. Você entendeu? Eu concordo, mas não dá. Falando a mesma dá. Coisa. É, como é que você vai comparar, por exemplo? Você vai falar, pô, o Neymar jogar mais que o Pelé? Aí você tem que ver, quem jogava com o Pelé? Quem jogava com o Neymar? Tem todo um contexto, né? Como você vai comparar? Se o Pelé é 10, o Messi é quanto? Então, mas isso é uma comparação. Não, pra você, a pergunta é pra você. Vai. Tem um negócio. Quanto é? O Pelé é 10. O Messi é quanto? Mas eu acho uma bobagem isso aí de comparar, mas cada um foi monstro na sua época. Mas é isso que nós estamos discutindo. É isso que nós estamos falando. Essa comparação, mano, é isso. Você pergunta pro fulano. Ó, se você for comparar, por exemplo, quem é melhor, o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Porque os dois jogam. Os dois. Mas se alguém perguntar pra você. Mas aí é o Messi. Se o cara é mais hoje. Né? Quem é melhor hoje? O atual. Quem era melhor lá? O Rivelino Pelé? O Mengal, viu? O atual é o que você quem pode era melhor, fazer. Rivelino ou Pelé? Pelé ou Ademir? Tem um aplicativo. Pelé ou Ademir? Ademir ou Rivelino? Tem um aplicativo. Aí você pode comparar. Tem um aplicativo pra quem gosta dessas coisas de comparar que é legal pra cacete. Mas você pega isso. Não, só números? Aí que tá. São números. Números. Você vai cara comparar... que fez hoje, o cara que fez no passado e compara com números. Comparar números. Gols, chama Sports Match. Ah, você vai lá... Tem tudo lá? Tem então, um... você vai lá, é brasileiro. Você vai lá e põe um jogador. Aí você vai lá e põe um outro jogador. Mas dentro do período igual. Não. Você põe dois jogadores. Tudo que o cara fez você fala assim, que eu quero, fez até hoje. Eu quero o Cruyff e o Beckenbauer. Quero o Neymar e quero Cruyff. O Edu Jonas do Santos, pode falar. Nossa. Você escolhe. Mas então, é que tem um tempo, né, Benjo? O tempo que o Edu jogou... Não tem nada de tempo. Você tem critérios... Dentro desse aplicativo, você tem critérios. Quantas Copas do Mundo... Se teve um cara que jogou uma vez, fez 10, 5 gols num jogo, só jogou uma quantidade vez... Quantidade de jogos... Ele vai ser melhor que todo mundo. Quantidade de jogos, quantidade de gols, Copa do Mundo, se o cara ganhou o prêmio em Copa do Mundo. Ó. Aí, é número. Entendi. Número. Mas não é justo que os adversários foram diferentes. Tá certo. Estádio aí 97 na Energia 97. Agora o Benjamin vem com um recado importante, rapaz. Promoção chegou sua vez, consórcio Honda, Benjamin. Vamos falar de consórcio Honda. Porque o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção. Chegou a sua vez. E olha, é muito fácil participar. Compre uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. Você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances. E com o consórcio Honda é muito fácil e muito barato comprar sua moto. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, PCX a partir de R$ 203 mensais. NXR 160 Bros ESD a partir de R$ 199 mensais. Eu não perca tempo, amigão. Faça já o seu consórcio e participe da promoção, chegou a sua vez. Você vai poder ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Aproveita aí, dá tempo. Hoje dá, senão você vai amanhã, que é sabadão. Vá na concessionária Remasa, lá em Rude Ramos, e fale, procure o Cleiton lá, o gerente, o Cleiton, gente boa. Cleiton. Liga lá pra ele, 4177-4816. Repita. 4177-4816. E você vai encontrar a melhor alternativa para realizar o seu sonho de ter uma moto Honda Dozito. Estádio 97 na Energia 97, em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de Itaipava, futebol 100%, só com Itaipava, patrocinador oficial da Copa do Brasil. Em nome de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Deixa eu dar um recado também aqui agora. De HDI Seguros. Você que tá com o seu carro aí esperando o sinal abrir, aí de repente vem e batem no seu carro. Bate! Você desce numa loucura total pra ver o que aconteceu, né? Você fica prostituto da vida. Aí você vê lá que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Adoro. Aí olha, vou dizer agora pra você, Motinha. Tudo bem, você adora, mas a batida vai juntar gente pra cacete, não vai? Pra olhar lá. Vai tudo muito mas, relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Seguro Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela, né? E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um pertinho de você. Vai fazer ou renovar o seu seguro? Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Estádio 97 na Energia 97. Vamos partir para o momento sem parar? Sim! Vamos lá, Mas só para fechar, viu, mano? Eu tava lendo aqui e a matéria é a seguinte: tudo começou pela. O repórter fez a pergunta do seguinte: ô Pelé, o Neymar foi o segundo melhor jogador que passou pela Vila Belmiro? E aí ele desencadeou. Esse questionamento, inclusive. Mas mesmo assim. Só pra fechar. Inclusive citando também exemplos com Maradona. Com o Messi na Argentina. E daí vem o Vasconcelos. E aí ele vai falando tudo e fala, inclusive, dos melhores jogadores. Mas aí tá no contexto, né? Vila. Entendeu? Passou pela vila. Quem é Vasconcelos? Então, mas no contexto, o Neymar, RG, hoje, tá certo. Ele é um oásis no meio de tanta ruindade que a gente tem no futebol brasileiro. E também tem isso, né, mano? E aquele lance, Motinha, se você não tem algo produtivo pra falar de alguém, não fala nada. Depois do Neymar. Depois do Neymar, quem é o melhor jogador que tem no Brasil, mano? Então, eu acho que hoje, talvez o quê? O Douglas Costa? Então tamo morto com farofa, hein, mano? Tamo morto, então. Se depois do Neymar ver o Douglas Costa, nós estamos numa rocha larga, então, hein, velho? Porque, ó, eu não sou o maior defensor do Neymar, não, RG. Eu acho que ele merece críticas como qualquer outro jogador que tem o status que ele tem. Mas eu acho que o pessoal também tem que meio que aliviar, principalmente os caras aí que tem a representatividade que o Pelé tem, que dá a impressão que é ciúminho. Tá certo? O Pelé não precisa disso, velho. É verdade. Pô, dá uma moral pro moleque, custa chegar lá e dar uma moral pro moleque. Ô, mano, mas peraí, eu não sou de defender o Pelé, não, mas o Pelé, quando o Neymar ainda não era tudo isso que é, ele dizia que o Neymar era melhor que o Messi. Tudo bem que o Pelé é um tanto quanto bairrista, e isso eu entendo. E agora ele fala outra coisa. Mas o Messi não tinha ganhado tanta coisa não, ainda. Não, não, o Messi já era Messi, Messi o Pelé, e o Neymar não era Neymar ainda. O Messi não tinha ganhado tanta coisa ainda. Ô, Moto, o Pelé à parte, não tô aqui falando Pelé. Pelé é sensacional, velho. Precisa parar com esse negócio de questionar o Neymar, o moleque é um monstro, gente. Monstro. O moleque é um monstro. Como é que pode os caras ficarem falando, cara? Monstro de jogador. Não, mas cada um pode ter a sua opinião. O Pelé, ele pode... Talvez não, fazer uma crítica pro Neymar. Tô falando do Pelé. O Pelé. Não é isso, o Neymar é um integração. Pô, para monstro. De falar do moleque. Pô, é brasileiro, pô. Porra, moleque velho. Daqui é novo. É. Joga. Pô, moleque. É chato, os caras gostam de questionar. Os caras querem do moleque, velho. Chato. Pô, demais. Moleque não pode ganhar dinheiro. Ô, não Benjamin. Pode comprar cara. É chato. Deu problema chato. Lá. Deu problema concordo, negócio concordo, lá. Concordo também. Deu problema negócio de grana? Ok. Vai lá, resolve. Se tiver errado, paga. Se não tiver errado, processa quem acusou. Agora. Dentro de campo, ô, Benjamin. Não dá pra falar. O moleque, RG, faz um gol. Final de Champions League? Não dá pra falar, não. Ah, não. Não ele dá. Fez o terceiro. Já não valia mais nada, tava ganho. Porra, o moleque marcou gol nas quartas de final, o moleque marcou gol na semifinal, o moleque marcou gol na final, ah, não vale. Marcou aí gol na Copa do Mundo, Copa do Mundo jogo marcou gol. É, aí tomou de 7, ele pipocou, porque os caras, todos eles algum pretexto com o moleque, Benjamin, com o Neymar. Benjamin, o moleque é um monstro, Dodô, Mano e Portugal, ele ganhou tudo. Agora o Messi machucou, ele tem que provar que ele supra que o Barcelona sem o Messi. Anda. Eu também acho demais. Semana passada ele fez 5. É, tem que provar. Acho que 4 gols. 4 gols. Foi 5. Meteu 4 gols no Raio Vallecano. Contra o Raio Vallecano. Na final da Champions ele não fez o primeiro, ele fez o terceiro e já tava ganho o jogo. O Messi é um puta jogador, mas o Neymar pode alcançar sim. Eu acho também um ótimo jogador e acho extremamente difícil ele jogar no Brasil, porque quando o Mano falou bem. Depois dele tem o Douglas Costa. É duro você tocar a bola pro Douglas Costa. Quando o Neymar joga no Barcelona, você tem o Suárez, o Iniesta, tem o Messi. Agora, no Brasil, velho, é Douglas Costa e o Willian Cabeleira. Com todo respeito. Mano, vamos agora, também... vamos ao momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com seus amigos? Use o app sem parar táxi. Olha o Astrobo tocando aí. Tem ouvinte pra participar agora. 32847097. Alô? Alô? Opa, quem fala? Ô, Domênico, é o Rodrigo, velho. Ô, Rodrigo, tudo bom? Grande Rodrigo. Puta, cara, consegui, baralho. Rodrigo do quê? Rodrigo Toshiyuki Rubinho. Porra, bicho super italiano, velho. Toshiyuki Rubinho. Tá bom, e quantos anos? Rubinho. Eu tenho 27, Domênico. 2.7, RG. Como é que é o nome dele? É Toshiyuki Rubinho. Você... Meu amigo! E hoje você, Toshiyuki, doce pra nós, alguma coisa? Sensacional! Trouxe nada! Toshiyuki nada! Eu me identifico com o nome dele, viu, Domingo? Trouxe nada? Porque tem muito companheiro. É um Rubinho ali, um Rubinho aqui, um Rubinho acolá. É um Rubinho, vários Rubinhos. Eu tô vendo aqui no Twitter aqui, a mandar um beijo pra Pan Luna, que tá internada, velho. Tá ouvindo o estádio do Pan. Mas vai melhorar, velho. Vai melhorar, com certeza. É nóis, Pan! E o velho, e o bairro, hein? Bairro? O Dom Ben já tá aí? Lógico. Tá aqui. Eu moro no Jardim das Oliveiras. Ó. Não é em Portugal. No final do ano eu vou estar no Morro das Oliveiras. Tem o Monte das Oliveiras. Eu vou estar lá no Monte das Oliveiras. Já fui lá uma vez. O cara quis me cobrar, o moleque quis me cobrar 10 dólares porque eu tirei foto. Tirar foto com o camelo, velho. Sério? Ah, tinha o camelo lá, ô Dodô. Eu tava lá em Israel. Juro por Deus, Dodô. É verdade, eu tava no Monte das Oliveiras em Israel. Pô, tinha o camelo, né, velho? Pô, tinha um dromedário. Eu falei, pô, tinha que tirar foto com esse camelo aí. Eu tirei. Tinha ninguém? Tirei. Pô, na hora que eu tirei o camelo, meu moleque atrás de mim, eu quero 10 dólares. Mas por quê? O camelo é meu. Amigo, já tá é o certo, você não pagou? Você não pagou? Lógico que não. Você deu o chapéu no cara? O camelo tá com o IPVA pago, lacrado. Mas o camelo é do cara, velho. Mas não tinha ninguém. Mas ele devia avisar que era dele, né? Mas eu não subi em cima do camelo. Mas ele foi rápido, ele tirou a foto, velho. Ele viu que o camelo tá ali sozinho. Gente, só um minuto. Tem um camelo ali estacionado. Você vai lá e tira foto. Mas você não precisa ter dito o que você disse. Ele se despediu do moleque falando, fuck you, asshole. Não falei isso. Falou isso. Sim, imagina o moleque deve sofrer lá, RG. Esse que você mora, só os primos. Se não me falha a memória, é Zona Leste. Zona Leste. É ali perto do Itaim Paulista. Último bairro de São Paulo. Deixa eu só mandar, só desculpa rapidinho. Eu quero mandar um chupa Nossa, pra quem você vai mandar chupa? Escroto que vieram assistir o programa. Sim, mas eu tudo que os caras todos desenhando de mim, eles viram. Eles estão fazendo homenagem ao Outubro Rosa. É, os caras vieram tudo de rosa hoje. É Outubro Rosa. Cadê o Djavan? Quem é o Djavan? Djavan vai assistir o programa. Ai, Djavan, é nós, velho. Cadê o Djavan? Ali, ali, ó, atrás. Olha, ó. Tá de rosinha também. É, mas eles estão de Outubro Rosa em homenagem ao Gilson de Oliveira. O Gilson. O Gilson de Oliveira que entrou de gandula com o Vasconcelos. Tá bom. De mascote. Qual time, brother? Eu sou São Paulino, velho. Tricolor. Tipo quê? Time Tricolor. E o Gato? Tu assistiu o Gato? É, isso aí, velho. Não tá mole não, velho. Ué, só a gente pode falar. É, só São Paulino pode falar. Ai, que ódio. E aí, Tricolor? Como fala, motinha. Tem que mudar tudo. Ah, mudar muita coisa, né, moto? Qual é a sua... Por exemplo. O que você acha, assim, que tinha que mudar? Você é o... Mas conta que você agora é o presidente. Você foi eleito na semana passada. O que você ia fazer? Meu, mudar zagueiro. Lateral esquerdo, que aquele Reinaldo não sabe nem andar pra trás. Nossa, tem que mudar muita coisa. Ô, Domênico, pega aquele Wesley. Opa. De volta, cara. Não, eu falei que era ruim, vocês queriam levar. É, pega aquele cara. Não, de volta, não tem devolução, não, filho. Já levou. Devolvo. Não, falei que era Maidar, ruim. Véio, o Maidar, velho. O Maidar que. Falei que era ruim, vocês não acreditaram em mim? O Maidar quis fazer briguinha com o Paulo Nobre, velho. Então. Então chupa. Então, mas o que mais? Você queria mudar mais? Ô, Moto, isso trazer um atacante, né, Moto? A gente vai ficar só com o Kardec. Tem um moleque lá, tem o João Paulo, né? É, mas aí tem que mudar, né, cara? Mas e o que mais você queria que mudasse? Na administração? O que você pensa desse momento que São Paulo tá passando? Eu não sei muito desse leco aí, mas... O leco. Ah, moleco. Mas e aí? Já que ele tá aí, né? Vamos ver se ele pelo menos tenta mudar alguma coisa. Ele tem a chance, cara, na mão dele, né, de fazer história no São Paulo. Ó, velho, mas... Ele pode ser o presidente que conseguiu reconstruir o São Paulo depois do tufão. Mas, Maidar, peraí. Vai. Só um minuto. Vai. Ele pode ser o presidente que pode entrar pra história do São Paulo como o cara que reconstruiu o São Paulo. O Leco. Mas assim, Mota, agora... Ele tem uma oportunidade na mão dele de mudar e conseguir... Ou não, mas tô falando, ele tá com a oportunidade. Não, a gente já tem, hein, Domênico. O não, a gente já tem. Isso é verdade. O não, a gente já tem. Já tá na a draga já tá aí. Agora, é a chance dele. É a chance dele de falar assim, ó, eu vim pra mudar. Eu vou conseguir patrocínio, eu vou montar um time competitivo, eu vou montar um time de raça, eu vou trazer um comandante bom, vou pagar as contas, eu vou colocar o São Paulo. Não vai pagar as contas, mas pelo menos vai direcionar pra que tudo se resolva. É a oportunidade do Leco fazer isso. Mas, se juntar as pessoas que podem ajudar ele a fazer isso. Eu concordo e com você. E tem apoio de todo mundo, porque agora é a hora. Todo mundo sabe que tá na draga, todo mundo sabe que tá na M. E fala assim, eu vou fazer, e ninguém vai questionar. Todo mundo vai apoiar ele. Mas, Moto, sabe uma coisa? Eu concordo com tudo que você disse, mas tem uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. E eu nunca tive com o Leco, nunca vi o Leco. Se o Leco entrar aqui, não sei quem é. Mas vou falar uma coisa pra vocês. Tudo isso ele tem que fazer com o tempo. Não adianta fazer com o carro andando agora. Eu acho que até o final do ano tem que tocar as coisas como estão. Não adianta mandar Doriva agora, embora ou não. Ou tentar contratar alguém ou dispensar agora. Não adianta. E termina a temporada com o time, classificando ou não para Libertadores. Chega nas férias, final do ano, janeiro, dezembro, o que resta. Senta, faz um levantamento e fala, ó, este sai, este fica, este vai. Enquanto ele não tiver tempo pra isso, não adianta cobrar o cara, velho. Sinceramente, eu acho assim, é muito difícil, até o Doriva mesmo, não conheço o Doriva, não tenho por que elogiar ou criticar, só não gosto do trabalho dele como treinador, porque acho ele despensivista, retranqueiro, acho que pouco experiente. Mas assim, você não pode cobrar o cara com o campeonato no meio da temporada, assim como você não podia ter cobrado o Osório, porque não foi ele que montou o time. Espera agora janeiro e dezembro, traz um técnico, faz o planejamento com o cara, define diretrizes pro ano e tenta cumprir. É isso que o Leco tem que fazer. Agora, meu, ele não pode fazer muita coisa. E você acredita que o São Paulo vai pegar o G4? Eu torço pra que sim, né? Não, torcer a gente torce, velho. Até quando a gente acha que vai dar M, você torce até o Palmeiras disputando a Copa do Brasil, né? Tem tudo pra... É uma chance que fica meio confuso, né? Porque o cara não pode... ao mesmo tempo entregar os pontos, né, RG? Fala assim, ah, não, vou confiar que eu vou ganhar o título na Copa do Brasil, tô garantido lá, e ao mesmo tempo, e tem que colocar o time inteiro pra jogar, e tem que se dedicar da mesma forma, né? Então, agora é uma chance do São Paulo, que o São Paulo tá focado nisso. Agora, você acredita no empenho e na qualidade técnica do São Paulo pra chegar lá? Putz, cara, acreditar no empenho, eu acho que não, cara, porque muitos dos caras que já estão lá é capaz de sair no final do ano e não vão querer. Ritmo de festa. Tem que jogar. Pra mim, eu acho que tinha que jogar com a molecada e com os caras que vão ficar no próximo ano, entendeu? Que aí eu acho que esses sim vão ter vontade de jogar. Os caras que estão saindo, Luiz Fabiano, eu não sei, o Pato já falou que não fica, eu acho que esses caras aí. Tô com a cabeça em outro lugar, né, velho? Vão estar meio. A maior dificuldade hoje, dentro de campo, o que pelo menos a gente percebe, é que São Paulo perdeu o coletivo e o individual, né, cara? Não tem ambição, né? Sei lá. Não, alguns têm, Gê. A molecada tem ambição. Então, mas você não vê ambição. Mas isso dilui. Quem entra. Um vai correr, né? Quem entra, por exemplo, sei lá, dois ou três num time de 11, essa vontade toda, ela se dilui e não tem como aparecer, entendeu? E o cara toca a bola pro cara que não tá nem aí. E o outro não responde, né, pra hora do Brasil. O outro não corre, então, né? É uma coisa, sabe? Então, é muito difícil. Então você não vê alma, difícil. Você não vê pegada, né? Você fica. É que aquela história, nessa hora você tem que torcer porque o cara tem a honra, né, velho? Sabe por quê, assim, Mota? Eu vou sair daqui, mas eu vou sair daqui com cabeça erguida. E é o que? A nossa esperança do torcedor São Paulino é isso. Que os caras que vão sair pensem em sair com a cabeça erguida, velho. Pensa e fala assim, por exemplo, o Luiz Fabiano tem história no São Paulo. É um jogador que eu não gosto. Não vai manchar, né? Mas não pode. O cara, agora, mais do que nunca, ele tem que provar que realmente aquilo que ele falava e que os torcedores pensam dele, que é assim, eu vou honrar a camisa. Entendeu? Eu acho que comparando, eu acho que dá pra pegar assim o time do Santos, cara, e fazer esse comparativo. Se você puxar o Santos lá de trás, no início do ano, por tudo que o Santos passou, né? Sem salário, com uma puta dificuldade, sem mídia, sem nada, absolutamente nada. Um jogador metendo o time no pau. Porra, os que ficaram, você sentia que era verdadeiro, e a prova tá aí, cara. Quer dizer, ninguém inventou nada, a prova tá aí, né? Os caras honrando, os caras querendo realmente ajudar, participando, e daí o resultado. Os caras sabiam que era uma oportunidade gigante de você se firmar e de repente fazer acontecer, esse, né? Esse reconhecimento, eu sinceramente, eu pelo menos não tô vendo no time do São Paulo, não. Então, a gente tem que perceber, agora a gente tem que torcer para que isso aconteça, né? Que os caras realmente que estejam lá queiram jogar pela honra, sair com por cima, né? Quem já sabe, o Pato vai ser vendido, com certeza, né? Ou volta pro Corinthians, no máximo. O São Paulo não vai comprar o Pato. O São Paulo não tem dinheiro. Nem pagar o Pato. Nem vai pagar o Pato. Isso aí não paga. Aliás, tá pagando, né? Tá pagando. Incompetência de alguns. Meio Pato. Né? E o São Paulo não terá Luiz Fabiano. Também não tem, né? Nessa temporada não vem tendo mesmo. Não terá o Mito, que vai se aposentar. Não, talvez não terá o Ganso, que pode ser vendido. E Centurion, cara, Diego, Michel maravilhoso. Michel Bastos pode, dizem... Teria, meu Deus. Teria cogitado aí. E proposta do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Ah, Galo, maravilhoso. Né, dos dois, de Minas. E a gente não sabe se é verdade ou não. E corre o risco ainda de a gente perder a molecada. Rodrigo Caio... mas é verdade, velho. Até o Lucão. Ou seja, o Lucão que já teve. Então é um momento de reconstrução. E aquele momento da torcida falar assim: olha, que ano que a gente passou, hein, velho. Ou seja, e rezar pra que dê tudo certo. Pode acontecer, né? O que o Regê tá falando no início do ano, Regê? Qual era a perspectiva do Santos? O que neguinho dizia? Então. Ia cair, porra. O Santos devia até pra floricultura, lembra? Lembra disso? Então a gente tem que torcer, amigo. Ô, velhinho, negócio é ligar o limpador. Bom, que a tempestade aí vem aí. Fala o teu placar pra São Paulo Esporte, velho. São Paulo Esporte, mano, é 1-0. 1-0. E teus abraços? Mano, mandar um abraço aqui, ó, pro pessoal da faculdade do curso de engenharia da UMC. Boa. Turma que a gente já... Engenharia do quê, velho? Mas peraí, engenharia do quê? Mecânica? Engenharia mecânica. Mandar um abraço também pro pessoal lá da FEI também, Nossa, peraí, rapaz. Quem é o peraí? Eu só liga engenheiro hoje. Tá bom, Rodrigo, um grande abraço, viu, Rodrigo? Não, peraí, ô Domênico, deixa eu só mandar um mandar um abracinho, porque senão o pessoal tava me curvando. Vamos lá, WhatsApp, rapidinho, né? Cara. Vamos lá, vamos no separar. Pique. No pique. Mandar um abraço pro Caio Barriga. Mandar um abraço pro Oliveira. Bate do Benjamin, mais gosta. O amigo dele é um verbo. Como assim, mano? Verbo cair. Ah. Vai, quem mais? E vou mandar um abraço aí pro pessoal aqui do meu serviço, especial pro PC Oliveira aí, que me fez começar a ouvir vocês, cara. Meu, tô muito feliz de falar com vocês, velho. Boa, valeu, falou, meu velho. Falou, muito velho. Obrigado. Abraço, viu? Muito obrigado. Falou, cara. Valeu, tudo bom. Tchau. É, meus amigos, é o momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Aí, ó, trocou de novo aí. Alô? Alô? Quem fala? Ô, Domênico, é o Robson. Robson Monteiro! Lembra dele, Domênico? É o anjo, né? Te amo, te quero. É Robson Monteiro, lembra? Ele apareceu no Raul Gil. É verdade. Beleza, auditório! Robson do quê? Robson do Santos Souza. Quantos anos, ô Robson? 4.5. LG? Hoje 4.5, hein? Feriado, tudo parado, RG. Ó, a aí, véia, a avó tá na Brasília, tá indo pra Long Beach, com a família, colchão. Essa véia, eu vou te falar também. O Baldinho, esse é o programa hoje terrível por causa do trânsito, velho. Ô, Domênico, fala, tem novo filme? Novo filme? É. De qual? Do Batman e Robson. Sensacional! Ah, não! Como não? Como não? Salvou a hora! Ô, Domênico, isso me lembra uma tristeza muito grande que eu tive. O que é? Que você quer? É porque eu, na vida, passei necessidade, né? E uma vez eu fui preso. Ah. Por quê? Sabe por quê? Ah. Porque o Robson, mas o crime não compensa. O Robson é, infelizmente. Eu chegava e falava, mãos à alta. Será? O Zé tá te chamando. Vai lá, o Zé, rapaz. É verdade que o Zé corre pelas ruas e fica olhando a placa do carro dos outros? Ele quer que você vá com ele, vai. O Zé? Ele vai viajar pra onde, o Zé? Ô, Robson, qual que é o bairro? O bairro? Aí, o Dom vai matar. É. Cangaíba. Cangaíba. Até porque o Dom mata. Penha, pô. É isso mesmo. Ah, é nóis, é reduto. E o time? Mas Cangaíba não é Penha, é perto da Penha. O time, Dodô. Mão no peito aí, Dodô. Eu não sei. O que é? É, o coração é verde, meu. Aí é nóis. Torcedor do Guarani, né? Fala a verdade, torcedor do Guarani. Então vai no cardiologista que seu coração tá podre, velho. Não, tá amadurecendo, mano. Tá vendo? Verdade. Não tá maduro. O coração tá cheio de fungo, mano. Mas é uma inveja que eu vou dizer, velho. É a dor de cotovelo. Meu sonho era ser B da Série B. Dor da cotovelo. Você já é campeão da Série B, não descosta pelo prato que você comeu, não, hein? E Série B é legal pra caramba. Quem nunca caiu, que cai. Você tava lá no Pacaembu cantando portão? Você tava lá no Pacaembu? Pode ficar. Pode ficar. O Verdão só foi lá pra ter mais que eles. Tem tudo mais que esses caras. Ah, é? É isso aí. Isso, velho. Isso é sensacional, mano. Sensacional. Nossa. Tem dois títulos da Série B, só pra dizer, Campeão do mundo. Ô, Robson, deixa eu falar pra você uma coisa. O jogo agora domingo, difícil o jogo, hein, contra o Santos. E depois teremos a final com o Santos de novo. Nós vamos jogar 7 vezes com o Santos, cara, esse ano. Meu Deus! Mas se eu tiver em campo, eu resolvo. Como é que é, você? Se eu tiver em campo, camisa 27, eu resolvo. Como assim, Robson? Você bate uma bola, velho? Não, eu já joguei muita bola. Mas o Robinho... Jogou nada, velho. Jogou aonde? O famoso quem, velho? O campeão da Copa do Trabalhador, meu. É verdade, companheiro. Copa do Trabalhador. Não se meta na minha Copa, que a Copa é do Trabalhador. Me deixa trabalhar, pelo amor de Deus. Maluco, você jogava com aquela chuteira strike, com a sola verde-limão. Chuteira viola, velho. Lembra? Nossa, chuteira viola, mano. Famoso quem, mano? Ô, Robson, você jogava de quê? Era centroavante, velho. Se for um cara profissional assim que se assimila com o seu estilo, quem seria? Um cara que se assimila no estilo? É, eu tenho. Eu quando joguei bola. Centroavante bom, estiloso? Não, que parecia com você. Não, que parecia... Parecia com você. Eu sei qual careca que você parece. Domênico, esse maluco, velho. Esse maluco deve ter um traseiro. Domênico, fofarrão pro ouvinte, esse maluco deve ter um traseiro. Quando ele precisa fazer cocô, ele tem que ir no tanque. O que você faz? Ouvinte, fofarrão. Peraí, velho. Mas você trabalha no que hoje? Você faz o que da vida? O Robson devia jogar muito, é isso mesmo. Vendedor de imóveis planejado. Ah, ainda melhor você continuar fazendo cozinha, velho. Deixa pra lá isso aí. Ninguém deu oportunidade pro Robson. É por isso. Senão o cara tá jogando bola aí, ó. Se eu fosse bom, não tava aqui, velho. Não. A história é uma só. Eu fui ver muita peneira, eu vi muito cara bom sendo barrado, então eu não fiz peneira. Não, isso aí é verdade. Você não deixa de ter nada. Você não fez peneira que você era. Tem muito cara bom que é mandado embora, mano. Amarelo, você era ruim, velho. Ó, oh, depois, ó, oh, você só melhorou, viu, cidadão? Eu melhor que o Roberto Carlos. Era um lateral. O cantor? Seu irmão, velho, depois que ele fez aquela cirurgia bariátrica, velho, que ele começou a andar de vez. Só um minuto. Como é que vocês podem dizer, velho? Como é que vocês podem desdenhar do Robson, meu irmão? Vocês nunca viram ele jogar. Então como você pode acreditar nele se você nunca viu? Mas eu não tô falando que eu tô acreditando. Eu não posso acreditar e nem desacreditar. Eu não vi os caras jogar. Mas ele é muito fanfarrão, careca, velho. E se jogou mais, você irmão, sabe? Eu vou te falar o Carlos, velho. Domênico, o maluco fosse bom. Eu nunca vi os caras jogar, ué. Domênico, se o maluco fosse bom, ele já tinha desenrolado aqui. Ia falar, já joguei no 11 Garotos. É, time bom. Cara, pode ser que... Joguei no Ajax da Vila Rica. Trabalhador, mano. Nada, velho. Ganhou o quê? Ganhou a Copa do Trabalhador. Você jogou o quê no primeiro de maio? Você é o quê? Você jogou no time da CUT, velho? Tá verdade, companheiro. Fica ali na meia esquerda, só pegando. Rouba a bola dos caras que a gente ganha. Mas deixa eu entender. Ele ligou no estádio pra falar dele, é isso? Sim, não. Ele joga pra caramba. Ele falou que se ele estiver jogando. Ele falou. Eu liguei pra falar do meu sócio, do meu xará, Robinho. Seu sócio? Robinho. A gente viu que o jogo na quarta-feira com o Robinho foi um e depois o Robinho foi outro. É verdade, jogou bola o Robinho, hein? Certo, e o nome do cara é Robson. Certo? Então, quer dizer, a gente vê o Robson do Palmeiras, o Robson que tá na China, que jogou no Santos, o cara é bom. E o Robson Caetano, tem vários. Você é desumilde, mano. Não, desumilde não. Você não falou que o cara é desumilde, velho. Desumilde, velho. Humildemente falando, eu era você bom. Você é desumilde, velho. Fala a verdade, você é quase isso. Tão bom quanto eu comentando, porque na televisão eu sou melhor também. Fala a verdade. Existe, velho. Você ligou pra falar de você, velho. Desumilde. Mas o desumilde Robson é bom. Eu não liguei pra falar de mim. Deixa ele falar. Fala, Robson, fala. Eu liguei pra falar do Palmeiras. Por coincidência, o cara que tá jogando bola no Palmeiras é o Robinho. É verdade. Certo, e eu sou conhecido como Robinho também. E aí, vai fazer a diferença o Robinho? O que você acha então, já que você gosta do Robinho? Eu acho. Isso a gente viu na quarta-feira, que o Robinho foi o cara que criou as duas jogadas de gol. E o Palmeiras com ele é um time, sem ele foi outro. E ele quase fez o gol, né? O Palmeiras ficou com medo no segundo tempo. E ele quase fez o gol, o primeiro gol, que abriu o jogo lá. Que o saiu na cara do Cavalieri, o Cavalieri tinha de batata de perna. Você viu uma bola que ele errou, mas ele tentou... Você viu uma bola que ele errou, mas ele tentou fazer aquela maldade que ele faz com o Rogério Ceni. O Cavalieri saiu errado, mas ele errou, mas ele tentou. Se fosse o Rogério, ele fazia. Era gol, é? Não, porque ele já fez dois. O Palmeiras tomou um gol de um cone manco. Eu também concordo. Mas eu vou fazer o quê? O cara. Tá lá dentro da área, né? Tá lá dentro da área, ninguém marca. E quem furou a primeira cabeçada foi o Tutankhamon lá, o Magno Alves. O cara furou a primeira. O pessoal pega no pé do Fred, Domingo, pela Copa do Mundo que ele fez aí em 2014. Mas o Fred é um puta jogador. É bom jogador. Como se o Davi Luiz tivesse feito uma puta Copa. Mas ninguém fez. Usaram o Fred de bode expiatório. A bola não chegava no Fred. O Paulinho do Corinthians na época fez uma Copa. Quem não queria o Fred hoje no seu time? Horrorosa. Você queria o Fred no Corinthians? A sacanagem, mano. O Fred acho que jogaria em todos os times do Brasil, talvez. No Galo, não. A sacanagem é quando você arruma um bode. A sacanagem é quando você arruma um bode expiatório. Então. Acharam que a culpa da Copa do Mundo do ano passado foi o Fred. Não, é que nem os caras tinham São Paulino falando, pô, a culpa foi do Rodrigo Caio. Pô, deixou o moleque sozinho ali no meio, o cara vai fazer o quê? Contra-ataque do Santos, RG. Queimando o moleque. Ali, o que ele podia ter feito é dado um pontapé no cara e se expulso. Agora, o Robson, esse jogo aí contra o Santos na Vila Belmiro, que vai ser no domingo, é um jogo aí que pode colocar fim às pretensões do Verdão aí pra quarta vaga ou quinta vaga, na minha opinião, sei lá, quarta ou quinta que vai acontecer, sei lá. O que você acha? Não pode perder esse jogo, hein? Não pode, mas é o seguinte, o Palmeiras tá sem meio campo, perdeu o meio campo inteirinho. E eu não sei quem é que vai jogar nesse jogo aí, porque eu duvido que vai jogar o mesmo time. Duvido, RG. Porque os caras devem estar tudo baleados, velho. Mas deveria jogar, viu? O Palmeiras contratou 25 jogadores. Só que ele perdeu meio campo todinho. O Alan Patrick, o Valdívia, o Cleiton e o Robinho. E o Gabriel e o Arouca. E o Arouca. Ah, então, quer dizer, você perdeu ali a espinha do time, né? Você tem cabeça, tronco e membro. Mas, por isso que perdeu o tronco. Por isso que eu disse ontem. Esse time atual do Palmeiras, eu penso igualzinho você. Não tem RG. Não tem o coração do time, velho. Não tem. Vamos já a bola, RG. Reparem no jogo do Palmeiras, que quando não tá o Robinho, um cara do meio de campo, né? Esses caras do meio de campo. A bola, ela passa da defesa lá pro ataque. É toda ela rifada. Exatamente. Ela não passa pelo meio. Vamos acreditar no ouvinte. E o Palmeiras abdica do posse de bola assim fácil. Vamos acreditar no ouvinte que ele jogou bola. Se ele jogou bola, ele vai comungar, na minha opinião. Seguinte. Você jogou bola, então você sabe que o setor da volância é o mais importante no time. Por quê? Volância, ele faz a transição do meio da defesa. Um dos mais importantes. Pra mim é o mais. Os dois volantes e o meio campo, quando você ganha o jogo. Não vai. Se você não conseguir proteger os teus zagueiros, os teus laterais, e não conseguir fazer a transição pros seus meias armar o jogo, você perde o jogo. O jogo é feito no meio campo. E o Palmeiras tinha uma grande volância com aquele menino que machucou o Gabriel, né? Esse aí, e o Arouca. Quando perdeu esses caras, ferrou. E o Palmeiras agora, nesse jogo último aí, que conseguiu um garoto da base pra dar um equilíbrio. Porque aquele cara que veio do Thiago não sei o quê, que veio do América, é bom jogador. Mas não pode jogar a Copa do Brasil. Mas deve jogar contra o Santos. Quando você não tem uma dupla de volantes decente, e eu falo isso muito porque o São Paulo é assim, porque não tem volante bom. O Santos só conseguiu jogar depois que veio o Thiago Maia. O Corinthians joga essa barbaridade toda, porque quem segura o peão é o Ralf. E o Palmeiras era bom pra caramba, porque quem segurava o peão é Gabriel Arouca. Quando você perde o meio campo, você perde o jogo, velho. Tô errado, Robinho, o ouvinte? Concordo com você, Se você tiver jogador que marca bem e sabe pelo menos rolar a bola pro lado, pelo menos isso, né? Um volante que pelo menos saiba tocar a bola pro meio campo ali, pro meio armar a jogada, tá excelente. Então o que o Palmeiras tem que fazer com o São? O Palmeiras não tem qualidade no meio pra saída. Então tem que congestionar o meio com o volante. Não deixar o Santos jogar. Se deixar principalmente o Lucas Lima jogar, vai acontecer o que aconteceu no Pacaembu lá, que o Palmeiras tomou 3-1 do Santos. E todas as bolas saíram do pé do Lucas Lima. Entendeu? É isso aí. Então tá bom. Velho, manda o placar Palmeiras e Santos domingão e mande suas considerações finais, como diria meu amigo RG. Boa. Olha, 1-0 Palmeiras, gol contra do David Braz. Caramba, hein? Que momento, hein? Gol contra do David Braz. Caraca. David Braz. Que coisa, hein? Então, se for, tá bom, né? Os deuses do futebol estarão na chuteira de David Braz. David Braz, que o mano disse que deveria ser olhado pela seleção nacional. David Braz falou. Não disse. O David Braz esse ano no Santos tá jogando muita bola. Mas não seleção brasileira, né, gente? Pelo amor de Deus. Não falei seleção. Mas que ele no Santos hoje joga muita bola, tá jogando. Benjinha. Gente. O David Braz tá jogando bola, Benjinha. Muita bola, não, Benjinha. Não, muita bola é modo de falar. Tá bom, tá jogando bem. Pronto. Tá jogando bola, ué. Tá jogando bem. Ô, Benjamin. Pois não? Se a gente vê, os zagueiros que estavam no Palmeiras e foram para outros clubes, nos outros clubes eles estão desempenhando bem. O Leandro Amaro, não, como que é? O Leonardo Silva. O Léo, quando estava no Cruzeiro, estava bem. E esse David Braz no Santos e até no Flamengo mesmo ele jogou bem. E no Palmeiras não. Entendeu? E no Palmeiras não. É assim, então... Tem alguma coisa no Palmeiras que tem que melhorar. Oh, vocês podiam buscar o Pará, velho. Não, Pará não. Pará não. Ninguém merece o Pará, velho. Isso, a gente quer passar pra frente, né, velho? Para. É, o Pará, ele tem que parar. Então tá bom. Velho, manda teu abraço pra quem você quiser, meu velho. Vamos lá. Robson pelo Robson. Eu vou mandar um abraço aí pro Denis Queixada, que é um amigo meu que faz tempo que não falo. Ele é São Paulino. Tá com um cavaquinho esse aí. Mandar um abraço pro Elson, São Paulino sofredor. Elson! E mandar Robson. Um amo ela pra tia Leila. Mandar também um. Mandar um abraço pro Caia, meu sobrinho do coração. Isso aí, velho. Boa, velho. É nóis aí. Porta, tá bom? Aí falou. É nóis. Tem como fazer um merchan, hein? Deve. Nossa. Deve. Só a nova linha Bozano me garante um barbeado fenomenal. Mudou a frase, amigão. Tem que falar assim, ó. Então só vamos Bozano. Aí. Só a linha Bozano tem jeito de garoto e garante diversão pros meus filhos. Boa, agora você acertou. Você ganhou um kit top da Bozano e um par de convites pra Kidzania também, tá bom? Tem Ola aí também? Oi? Ola. Tem merchan da Ola? Não, por enquanto ainda não chegou, amigão, mas tá chegando, velho. Kit marreta. Os caras têm que fabricar a produção em massa, Motinha. Tem que fechar a fábrica pra mandar aqui pra rádio os kits, velho. É, não dá conta, velho. Não, porque eu queria ver aí os kits legais. Esses ouvintes do Estádio 97, os caras são muito transantes, Motinha. Ah, boneco transante. Eu desempenho bem. Meu, você tá quase se comendo. Você tá quase se comendo. Você joga a bola bem, é muito desumilde, velho. Rapaz, ué, deixa ele se achar, ué. Você fala também na terceira pessoa. Odão aí. Ele fala dele mesmo na terceira pessoa. Ele é quase um Lúcio lateral esquerdo. O Robson, ele fala. Ele chega lá, amor, o Robson vai querer jantar. O Robson quer transar com você hoje. Amor, o Robson vai te usar hoje, hein? Vai se lavar que eu vou lhe usar. Eu não posso me... Pode. Me vangloriar, não? Achar, pouco, pode. Tá demais, né, velho? Eu só não sou tão bom quanto o Domênico. Obrigado. Ele é imparcial. Você viu muito como obrigado. Ele foi imparcial. Tá bom, Sombra, já pode dispensar. Não, pode não. Pera, agora é o momento importante. Vai, Sombra. Deixa ele falar. É, deixa momento sem parar, velho. Já foi próximo. Mas ele tá falando, pô. Já foi, já falou, seu sapato. Já falou muito. Vamos ouvir. Isso aí. Vamos ao terceiro ouvinte do momento sem parar. Amador de cotovelo. Põe ordem, Sombra, meu Deus. Foi uma foice. Meu Deus. Ai, meu Deus, viu? Alô? Boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. É Alex. Boa, Alex, tudo bom? Bem, e você, Domênico? Tudo bom, Alex? Alex o quê? Alexandre Simplício. Simplício. O homem? E... ele mesmo. Quantos anos, cara? 41. Você tá em dúvida, velho. Tá bem, hein? Ele parece, ele não sabe se ele tem 40, 41. Não vou entender. Tá bem, velho. Na véspera de feriado, velho. Me traz de volta, porra. Meu, depois que passa os 40, é 41, 42, aí já não importa mais. É, passou dos 40, já não conta mais. É muito rápido, velho. Segunda-feira, imagina a condição dele, velho. Nossa, já tem todos os dados aí, Bar? Já tem tudo. É corintiano, então segue o jogo. Ô, eu quero falar o bairro aí. Ah, fala aí. Já falou, o Benjamin acertou. Não, é que eu sou uma espécie de Benjamin, mas pobre, né? Já moro em vários lugares. Você é o quê? Pode ser, Benja. Onde que você mora agora? O que foi? Entendi nada. Eu também não. Ele mudou, ele quer... Eu só entendi que ele falou que ele é igual eu, pobre. É, eu moro em vários lugares. Mas eu não sou rico. Ele é pobre, você é o rico. Rico é isso que eu quer dizer. Deixa de ser desumilde. Não, rico, eu não sou. Rico de saúde, ele falou. De humilde. De saúde, graças a Deus. Então, tá vendo? Mas você? Fala, amigo. Qual o seu bairro? Bate pronto, então. Vila Lambari. Não entendi nada, velho. Vila Lambari. Pega o cotovelo. Porra, só. Vila Lambari, velho. É. Caraca, mano. Nunca mais teve o coral. Não. Bom, eu posso falar? Vai lá, Benja. Tá, tô esperando as bonecas aí. Pega o cotovelo, velho, vai. Vai. A cara dos trouxas aí. Mas, outubro rosa lá. Eu não posso falar. Olha, negócio é o seguinte. Vila Lambari tem fora de São Paulo também. Não, mas é São Paulo. Se é São Paulo, então não é onde eu tô imaginando, é outro lugar. Pega o cotovelo, vai. Olha o Gilson. Olha o Gilson de Adema. Tá tirando pra cima. Ó, o Gilson grande, tá namorando, São Paulo, velho. É de arrego, mano. Tá difícil, vai. Não vou falar, não. Vocês estão muito chato. Tá com xiriquinho agora, velho. Não vou. Onde é isso aí, velho? Guararema. É Guará, velho. Quem não conhece Guará? Não, pera. Guararema não é São Paulo. Ele grande falou... São Paulo. Ah, é Grande São Paulo. Ele falou Grande São Paulo. Acho que é. Ah, então você tá o Sombra. Guararema é onde morava o meu amigo Pedrão. Onde é Guararema? Que morreu de cirrose. Guararema é do lado do Jacareí. O cara bebe aí, velho. Onde é Jacareí? Perto de São José. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, cara. Do lado de São José. Isso é vale. Ah, perto de do... São José dos Campos. É, não, da cidade aí do... Do RG, pô. Não é. De Santo Isabel. É do lado de Santo Isabel, gente. É Vale do Paraíba, pô. A caminho. Não é a caminho. Não é ao lado, é depois de Santo Isabel. É. Ô, mano, cadê a buzina do caminhão? Eu sou humilde, mano. Caminhão quebrou. Eu sou humilde, logo mais eu vou trazer. Mas tem que empatar pelo menos com o Galo lá domingo, hein, mano. Coringão, qual que é a sua expectativa pra esse jogo aí? Você acha que o Corinthians consegue arrancar pelo menos um empate? Ou você acha que o Coringão vai vencer? Eu não trabalho com a hipótese de perder, não, cara. É bem o que você falou, cara. Esse Éber Roberto Lopes aí é brincadeira. Não, não dá cara. Desculpa antes, não. Vamos jogar. Não, é verdade, não é desculpa. É estatística, meu amigo. Mas o Weber jogos, é, o Corinthians é ruim, não ganhou nenhum deles. Não, eu é concordo ruim com esse negócio de estatística de árbitro. E... árbitro não joga. Esse negócio de falar, o fulano apitou três jogos e o time não ganhou. O problema é o comportamento dele, nada. O comportamento desse Weber Roberto Lopes aí, mano, muito agressivo. O comportamento é outra história. Tu falou de estatística. O fulano apitou dois jogos e o time não ganhou nenhum. Não, mas não foram só dois, né, Benja? Foram 10, né, cara? Tecnicamente, o Weber Roberto Lopes é fraco. Só pegar os 10 jogos e ver se a culpa foi dele ou foi do time. Jogo que o Weber apita tem confusão. Ele e o Jailson, você pode pegar. É e aquele carioca que lá pode também aparecer, né? Wagner Huey, é. Mas, ó, amigão, diga, mano. É, o Tite ainda ele tá em dúvida, apesar de todo mundo já tá cravando aqui que quem vai assumir o lugar do Elias no time ali é o Rodriguinho. Por trabalho. Mas se você tivesse que escalar esses jogadores que o Tite tem à disposição ali, o Rodriguinho, o Christian, o próprio Bruno Henrique, se você tivesse a chance de montar esse meio campo do Corinthians, aí você colocaria quem pra jogar no lugar do Elias? É que o Bruno Henrique, ele tá voltando agora de contusão, né? Eu acho que o Rodriguinho mesmo tem que sair jogando, né? Apesar que, sei lá, não dá muita confiança nesse Rodriguinho, né? Ah, ele é bom jogador, mano. Só que a função dele é um pouco mais avançada, ele tá adaptado ali na função de segundo volante, né? É, verdade. É aquela coisa que você falou também, o Christian, né? Quando um jogador volta ao clube, cara, não desempenha da mesma forma. E o Christian, infelizmente, não mostrou ainda, né? Mas, gente, o Tite vai bem, sabe por quê, mano? Na minha teoria de futebol, é mais fácil você ensinar um cara bom a marcar do que você ensinar um cara grosso a jogar bola. Então, eu acho que é mais tranquilo ele pôr na cabeça do Rodriguinho que ele tem que fazer uma sombra, cercar, acompanhar o volante que sobe, do que você pegar um jogador limitado tecnicamente e falar pra ele, ó, dá o passe lá, arma o time. Então é mais só você ensinar um cara que é bom a ser mais participativo do que um grosso a jogar bola, velho. E ó, amigão, com relação ainda ao Campeonato Brasileiro, quem você acha que serão os quatro primeiros aí, os quatro que estarão na Libertadores ano que vem? Vai dar uma disputa legal aí, hein? Até o Santos ou o Palmeiras, se pegar a quarta vaga, de repente fica uma quinta, né? Se o Santos... campeão da Copa do Brasil, sim. Se o Santos vencer a Copa do Brasil, pode ser que abra a quinta vaga, ou se o Palmeiras entrar no G4 nas próximas rodadas e também vencer a Copa do Brasil, vai abrir a quinta vaga. Ô, mano, tá com a cara de internacional, velho. É isso que eu ia falar. Eu tô acreditando. Todo ano tem cara de internacional. Mas o Inter tem cara pra ser campeão, né? Todo ano fala que o Inter vai ser campeão. Mas sabe por quê? Eu não sei se o ouvinte viu, mas a tabela que o Inter tem pela frente também é tranquila, mano, nos últimos jogos. Não mas é difícil, o Inter não. Tá meio capenga, hein, mano? Ah, mas e os outros? Que estão brigando pra essa quinta, quarta vaga aí? Mas São Paulo, o Grêmio deu uma rateada. O Palmeiras também tá desfocado, véio. O Grêmio também não tá. O Grêmio empatou com a Ponte, não foi em casa? É, o Inter pode ser que surpreenda, viu, velho? E na sua opinião, amigão, quem serão os quatro que vão cair pra Série B? Bom, Vasco, Joinville, Goiás e Curitiba. Do jeito que tá aqui. Do mesmo jeito, não vai mudar nada. Não vai mudar nada? Você não acha que o Avaí pode ser que desça, o Figueirense? Ah, pode ser, mas não, eu acredito nesses quatro que estão aí mesmo. Entendi. Ô, amigo, quem Diga. É o mais responsável por esse momento do Corinthians? O Tite, né? O Tite? O Tite, com certeza. Eu, sinceramente, não esperava, né? Como que o torcedor é ingrato. Em 2011, quando perdeu pro Tolima, cara, eu falei, tira. É, acho como a maioria da torcida, né, mano? O Mano, então... O Mano fez uma campanha aqui, velho. Não, e aí queimou nossa língua, né? Agora é um deus lá no Parque São Jorge, né? E você não queria a volta dele também? Agora? Não, eu queria. Eu tinha opinião contrária do Mano. Eu queria, sim. Eu não vi um outro técnico com potencial pra assumir o time do Corinthians, não. Mas e ele é paizão, né, Mota? Quando eu questionei aqui a volta do Tite, não é com relação à competência dele. Eu tentei preservá-lo. Inclusive, o Tite me encontrou uma vez aí, ele me agradeceu. Ele falou, pô, mano, obrigado. Por favor. Eu agradeço, mano. É verdade, velho. Eu falei pro Tite, pessoalmente, ele foi lá no... Ele falou, obrigado pra ti, obrigado. Eu falei pra ele, Tite, eu não era pra ver na sua volta. Obrigado. Eu falei, pelo fato de tentar preservá-lo. Respeito ao Porque dificilmente, eu pensei naquela época, eu falei, dificilmente você conseguiria o mesmo êxito que você teve em 2012. E não, mano, agradeço aí a sua preocupação, a sua respeito ao treinador. Eu vou torcer pra seleção brasileira como nunca, viu? Como nunca torci, justamente pra CBF não puxar o Tite lá do Corinthians. Dá-lhe Dunga, mano, dá-lhe Dunga. Com certeza, o Dunga tá detonando na seleção. Porque eles gostam de tirar técnico do Corinthians quando tá bem, né? É incrível, né? Com certeza, mano. A CBF tenta copiar o Corinthians, cara. A CBF tenta copiar o Corinthians. Ela pode jogar até de verde e branco, preto e branco, né? Ô, amigão. Vai ser bacana, listradinho. Então, pra finalizar aí, se você tivesse o dom de escolher a partida em que o Corinthians se consagrará campeão brasileiro, você escolheria contra o Vasco no Rio de Janeiro ou contra o São Paulo na Arena Corinthians? Ah, não vou deixar o Mota e o Sombra triste, não. Vai, contra o Vasco, né? Pô, ele, tudo em cima praticamente... dos caras, velho. Eles que nos derrubaram, eles que nos derrubaram em 2007 também. Quer dizer, o Corinthians caiu sozinho, né? Mas o golpe final foi do Vasco, não foi nem do Grêmio, né? É, foi eu acho Vasco, que o Corinthians, ele... Eu também acho. O Corinthians, ele acabou decretando ali o próprio rebaixamento naquela partida contra o Vasco. Gol de Allan Kardec ainda, né? Gol do Kardec. Um gol espírita. Foi. Posso fazer o merchan? Fala aí, mano. Bom... Vamos lá, somente, não é somente, né? Não. É, só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão pro meu filho? Boa, boa. Rapaz, tá afinado. Ganhou aí um kit, né? Top da Bozano e um par de convites pra Kidzania, tá bom? Ola, não tem ainda, mas ola, viva a pegação! Meu Deus! Boa, mano, em breve chegará o kit marreta aí, tá bom? Beleza, garotos, um abraço pra vocês, fica com Deus aí, hein? Valeu, amigão, um abraço. Obrigado, valeu, tchau. Valeu. Nossa, quanto tempo que eu não sou alguém que chama de garoto. Esse é o momento sem parar do Estádio 97 aqui na Energia. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, ó, sem parar, pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem parar em todo lugar. Vocês comentaram agora, vocês estavam falando de um jogador, ex-jogador do Santos, chamado Vasconcelos. Quem foi o Vasconcelos? Foi melhor que o Neymar, pô. É, não sei, mas, ô, velho, presta atenção. Ele não conhece também. Também ele não falou conhece? Ele falou que não. Mas quem conhece que comentou do Vasconcelos? O Pelé. Eu falei aí. O Pelé. Você falou? Domênico leu aí o que ele fez. Não. O filho dele trabalha no Sem Parar, velho. Ah, tá brincando. É, meu filho então, do traz Vasconcelos. Aí. É verdade. Traz o cara, velho. É, o Vasconcelos é, hoje é o nome mais comentado do futebol mundial, cara. Recebi aqui mensagem. Nós falamos de Vasconcelos. O doutor Sem Parar aqui, o Jeová, falou agora, vocês falaram do Vasconcelos que jogou no Santos? O filho dele trabalha aqui no Sem Parar. Quem falou foi o Pelé, né? O Vasconcelos, ele jogou no Santos na década de 30, né? 30, 50. Então, aqui ninguém viu o Vasconcelos, só o Pelé viu o Vasconcelos. Ah, tudo bem. Em 30 o Pelé viu? Ele tinha 18 anos. 30 não pode ser. Né? 30 não pode ser. Jogou, o Pelé não nasceu em 30? Jogou, não, jogou junto. Na década de 50. 50. O Vasconcelos é de 30, 40, 50, sei lá. É por aí. 30, 40, 50, sim. Não. Eu não posso dizer que é muito grande, gente. Senão o Domênico é de 50, 60, não. 70. O Vasconcelos, é uma baita diferença. Não. O Vasconcelos nasceu no ano de 1930. Brasília. Ah. Ele jogou na década de 50. Vasconcelos, é isso. Aí, Domênico, boa. Eu só quero dizer que o Neymar não é melhor que o Vasconcelos. Quantos gols o Neymar teve de cabeça? Estádio 97 da Energia 97 FM tem o oferecimento de Bozano, mano. Onde você vai bem barbeado esse fim de semana? Opa, com certeza estarei na praia, se Deus quiser. Nenhum casamento? Não, esse final de semana. Nenhum batizado? Esse final de semana estarei descansando. Tem uma festa de aniversário. Você não vai precisar beira-mar de novo? Possivelmente, se tiver alguma outra estrutura lá pra eu dar uma chupinhada na estrutura, estarei lá. Pessoal, olha, o mano tá muito deprimido esse fim de semana que ele não tem casamento. Se você tem um casamento aí que ele possa ir, um convitinho aí pra que ele possa fazer presença VIP, ele vai, hein? Eu vou, com o maior prazer, cara. Os ouvintes são meus amigos. Ele é o cara que mais aparece em álbuns de casamento no mundo, mano. Adoro todos os nossos ouvintes, tá bom? Então, rapaziada, o negócio é o seguinte: o homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Falso. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem, e só a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos pra brincar na Kidzania, meu irmão. Você não conhece a Kidzania? Nossa, tá perdendo tempo, hein? A Kidzania é a cidade da criança, onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião. Ela pode trabalhar numa fábrica de chocolate, numa pizzaria. Enfim, é uma experiência muito legal, tanto pra criança, quanto pros pais também. Tenho certeza que você vai pirar. Seu filho vai ficar felizão, felizão. E nessa semana, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui disser o seguinte: só a Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites pra Kidzania, hein? Olha só que legal, é um convite para o pai e um convite para o filho, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tem uma mensagem chegando através do aplicativo da Energia, eu já conto já. Antes eu gostaria de dar o recado do Consórcio Honda. A promoção chegou a sua vez, Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Também oferecimento de Recubriplast impermeabilizantes. Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Mano. Sim. O Doriano Meira. Doriano, mano. Mandou uma mensagem o aqui. O amanteigado Doriano. Ele manda... A Doriano não é manteiga, é margarina. É a mesma coisa. Não, não, não, não. Jamais cometa... Jamais cometa esse crime de confundir porque... margarina com manteiga. Sabe por quê? Sabe por quê? É que uma é vegetal e a outra é animal, mas agora tem margarina sabor manteiga. Você viu no mercado? Bom, eu acho margarina absurdo. Margarina sabor manteiga. É. Mas é o mesmo que você pegar aquele óleo com sabor azeite. Pô, tem nada a ver. Posso fazer uma pergunta, você? Você cozinha com manteiga e margarina? Manteiga é muito melhor. Manteiga. Tá de brincadeira. Cozinha com manteiga e margarina. Manteiga é bem melhor. As duas coisas vão entupir a artéria, velho. Manteiga. Cozinha com manteiga. É claro. Cozinha com o quê, Domingos? Cozinha com manteiga. Faz o que você quiser com manteiga. Mas manteiga é melhor. Mas as duas coisas vão entupir a sua artéria. Mas talvez você possa fazer uso da manteiga também. Mas ó, a margarina é mais saudável, hein? A margarina é mais saudável, não? Não, olha, mano, não. A controvérsia. Olha, a margarina... Eu sou Max Gerger, fale com o seu. Eu não vou fazer jabá aqui, mas tem margarinas aí que são específicas para redução de colesterol. Ah, não entra nessa não, mano. Não, tudo bem. Pode ser que faça esse tipo de efeito. Leia mais sobre o assunto. Não entra nessa, mas, não. Mas ó, eu quando vou pegar uma pipoca no cinema, eu pego aquela manteigona mesmo, não tô nem aí, mas aquele é um óleo derretido, né? Não, mas, véio, é um óleo fervente aqui. Ele vai no cinema pouco, duas vezes por ano. Eu não fico com essa frescura, não. O mano não vai sempre ao cinema. Por isso que eu tenho não aquele vai. Plano lá, eu já deixei aí, eu tô fazendo uma... eu fiz um financiamento de uma cirurgia de desobstrução de artéria. Tá pagando, é? Que aí o cara joga a soda cáustica na tua veia, que é pra derreter o que você... Não. Quem desobstrui o corpo. Não, ele não faz desintegra. Mal, ele vai fazer desintegrados. Então, querendo ou não, velho, tem que comer alimentos assim, são já que você tá falando de usar manteiga ou margarina, tudo bem. Pode ser que faça uso aqui, olha aí. Vamos ver. Não é pro mano, é pro Mota. Eu? É pro Mota. Qual é a pergunta? Olha aí. Mota, se você sabugasse o Portuga, você sairia contando ou teria vergonha que descobrissem? Como assim? Ah, não, velho. Tem que gravar, pô, no YouTube, né, velho? Já eu posso responder para o Doriano? Olha, eu posso olha. Pô, ia colocar na rede social, hashtag tudo, velho. Eu posso fazer, ele não ofendeu ninguém. Eu também não vou ofender. Eu peguei o homem do cinto. Ô, Doriano, uma dica. Eu sabuguei uma pessoa que você conhece bem e não contei pra ninguém. Ah! Eu não contei quem é! Eu fui bem! Eu fui elegante, não fui do Mirko! Eu não contei. Saiu bem, não falou de eu mãe. Sabuguei tá bom. Não contei. Você deve saber de quem eu tô falando, né? É de idade, não. Seu margarino, é? É de idade ou não? Velha babona. Oeira. Ele mandou aqui com o subject Mano Mito. Por quê? Isso é mito pra ele, ué. Olha aí. Obrigado, boa noite, amigo. Mano. Mais uma vez, o integrante Mano mostrou que é o mais coerente. E acertou que na final da Copa do Brasil, o Palmeiras decidiria em casa. Sim. Dodô e Benja precisam de um caminhão de Recubriplast para acabar com o problema de humildade. Como assim? Mas peraí, eu entendo que o cara gosta do trabalho do Mano, mas nessa escolha, o Mano só tinha duas opções, velho. Ou ele acertava, não, mas eu cantei 50%, velho. Inclusive, antes de cantar a pedra, eu já disse o porquê, na minha opinião, o Palmeiras reverteria esse favoritismo aí exacerbado que o Santos tinha na sua ótica. Se você tem um dinheiro, você aposta em um Santos ou no Palmeiras? Falando sério, vai. Vamos lá. Hoje? Não, hoje, amanhã, depois. Vai, fala aí. O Santos ainda continua achando o favorito, mas não tem mais aquele favoritismo aí enorme que tinha antes desse sorteio. Você tem 100 fichas. Você aposta quantas no Santos e quantas no Palmeiras? Vamos lá. 100 fichas. 100 fichas. Eu vou 60-40. 45 no Palmeiras e 55 no Santos. Você vai 60-40? 60-40 Santos. Tá vendo? 45-55. Eu iria 70-30. Ah, 60-40, 45-55 também não tem muito. Eu acho que igualou. E você, Motinha? O fator casa. Vai decidir Motinha? Na casa do Palmeiras. Dá 100 fichas. A 100 fichas, 50-50? Isso igualou, eu acho. É. Decidir na casa do Palmeiras igualou, eu acho. Cara, dá então, mas esse negócio de decidir em casa... Se tomar um pau no primeiro. Todo mundo gosta de decidir em casa, mas olha, rapaz, Isso aí, às vezes... Mas tem o componente do Palmeiras que a torcida tá querendo muito, vai incentivar muito. Se você faz uma grande... Acho que é relativo. Primeiro eu queria deixar claro que eu não tô torcendo nem pra um nem pra outro. Não, eu também não. Né? Porque às vezes as pessoas acham, você fala de um time, daí pensa que você tá torcendo a favor de um deles, né? Pra mim, tanto faz. Você ganha Santos ou Palmeiras, não vai fazer... Torcedor, assim, não vai fazer a menor... Olha, eu poderia até torcer para o Santos, mas não significa que eu tô dizendo que o Santos é favorito, porque eu estaria torcendo pro Santos por causa do G4. Sim. Que o Santos tá na frente. Torcer pra algo que te beneficia o teu clube. Se bem que pode chegar lá no fim, e o Santos nem tá mais no G4 e também não vai adiantar nada. Também. Mas acontece o seguinte, se o Santos faz uma bela partida na Vila Belmiro... Acabou. Se faz uma bela partida e mete um 3-1 ou um 2-0, é um peso. Você sabe que tem o fator gol fora de casa. Mas não tem. Eu sei. É preciso... Mas, você ir com 2-0 para decidir a final... Você vai mais... É uma boa vantagem. É preciso entender o seguinte, o Palmeiras vai descer e tem a vantagem de decidir em casa. Agora, essa vantagem que o Palmeiras tem vai depender do resultado que o Palmeiras vai trazer. Claro. Se o Palmeiras trouxer no primeiro jogo, eu já disse aqui, vou repetir, acima de 2-0, acho dificílimo, mas dificílimo reverter. Se o Santos meter 2-3, também acho dificílimo o Palmeiras. Mas a diferença de dois gols, eu acho que complica muito. Sombra, é muito um dos técnicos que eu mais respeito em mata-mata, que era o Bianchi, ele falava o seguinte: se eu decidir a primeira na minha casa, eu vou com tudo no primeiro jogo, fazer um grande jogo e matar. E se der errado, eu ainda tenho a oportunidade de ir lá e mudar as coisas. Ele pensava assim, ele preferia decidir a primeira Agora, a grande vantagem aí, por que eu vejo vantagem do Santos, é que eu acho que o Santos é uma equipe muito boa pra jogar no contra-ataque. Leve pra caramba. Muito leve rápido. Pra contra-ataque. É uma... E quando joga na Vila, mesmo que não seja no contra-ataque... Velocidade é fatal. O Santos faz da Vila, eu acho que... O melhor, o Santos não perde na Vila há quanto tempo? Muito. Último jogo... 13 jogos seguidos. O último jogo que perdeu foi pro Grêmio. Campeonato Brasileiro. Agora, tem aquela outra coisa, como o Domênico disse ontem, né? O Santos costuma ser freguês do Palmeiras, né? Aí, entra em pauta também, né? Porque o Santos lá na Vila Belmiro ganhou menos que o próprio Palmeiras. Teve aquele jogo histórico, né? Armeireixo. O Santos tava ganhando de dois anos. Neymar, não é? Agora, uma coisa é fato, que o Santos não vai ter a moleza que teve contra o São Paulo, não vai? Sim, o Santos tava ganhando de 2-0, virou o primeiro tempo. Ninguém. Aquela molezinha não vai. Virou o primeiro tempo 2-0 pro Santos. E aí, o Palmeiras virou 3-2, o Santos empatou 3-3 e aí fizeram 4-3. Deixa eu fazer uma coisa, você lembra quando foi 6-0 o Palmeiras da Vila Belmiro, era o treinador? É porque a Pamarate... Pô, pesquisa aí. Pamarate... Pessoal, RG. 6-0. Vou dizer uma coisa pra você, 6-0. E a China? Palmeiras, tá comendo Santos, muito barato? Palmeiras, Santos. Só como aquele fango xadez. Fango xadez, tudo é xadez. Mas come uma baratinha. Um grilo. Um grilo. Eu tento comer, mas muito baixinha. Escorpião. Né? Eu não gosto. Ele bisune. Escorpião. Jure muito. Escorpião. Palmeiras e Santos e Palmeiras sempre tiveram jogos muito bons e de muitos gols. Sempre. É difícil ter pouco gol. É verdade. Agora, claro. São Paulo e Santos também. Foram também. Oito. Ah, esses aí sim. Foram agora, oito. RG, claro, né? Mas é claro, final, geralmente, não sei se sai tantos gols assim. É porque os times se estudam mais, né? Mas vamos ver. Decisão é diferente. Ô, Narigudo, estamos falando tanto do que vai ser, do que vai dar, do que escalar, quem vai se dar bem ou não. Aí, ó. Né? Você podia falar agora do Magazine Luiza, que tá com o Cartola aí? Vou falar. Fala aí, ó. Pede de novo. Fala aí, ó. Vou falar. Fala aí. Vou falar. Fala aí, irmão. Quebra essa. Fala direito aí, velho. Certo, mano? Manda aí. Olha, agora um recado pra você que é cartoleiro, hein? Presta atenção. Você já pensou em ganhar uma camisa do seu time no Cartola se você mandasse bem na escalação? Já pensou? Já. Bom, amigão, o negócio é o seguinte, o Magazine Luiza tem uma baita de uma notícia legal. É a promoção Cartola de Ouro. Agora... Você não tá ouvindo, amor? Eu tô ouvindo. Mas você não tá prestando atenção. Agora. Agora, toda rodada os melhores cartoleiros da liga vêm ser felizes, vão ganhar prêmios. Oh. E não é um ou outro, não. São 50 camisetas do seu time no Cartola por rodada, com o símbolo que você criou, igualzinho a do jogo. E pra completar, todo mês, o melhor cartoleiro da liga vai ganhar uma Smart TV Gamer da Samsung uma cervejeira e ainda um troféu pra poder tirar onda com seus amigões. Caraca. Aí sim. Eu vou colocar o meu time, é o Vader Team. Bom? Vader Team. Então presta atenção, Mota. Né? Agora, o Sérgio, que é mineiro, ganhou a camisa dele e esse fim de semana ele vai até o estádio lá assistir o Atlético enfrentar o Corinthians. E ele, que é mineiro, vai torcer pro Galo e correr atrás do título do Brasileirão. Já foram 200 ganhadores de camisetas personalizadas. E esse final de semana já sai o primeiro ganhador da televisão, da cervejeira e do troféu. Mas presta atenção, se você não foi bem nesse mês, em novembro tem mais, viu, amigão? Mas não se esqueça, é meu caso, você tem que colocar... Então presta atenção, mano, você tem que colocar o Magazine Luiza como patrocinador do seu time para você participar, hein? É só você acessar o site magazineluiza.com.br/cartola e se cadastre. Lá você vai encontrar mais informações de como participar. Então, amigão, entre na Liga Vem Ser Feliz, se cadastre no site e já vá pensando no time que você vai escalar, hein? É isso aí, amigão. Vem ser feliz. Um abraço pra toda a galera lá do Magazine Luiza. Zombinha! Beleza? Você está aqui no Estádio 97 da Energia 97 FM. Vamos trazer mais ouvintes. Ouvintes que vêm no oferecimento do Consórcio Honda. Promoção. Chegou a sua vez, Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan. Todos os meses. Também no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, HDI Seguros. Ah, mandar um abraço aqui pro João Mihalik. Mihalik? João Mihalik. João Mihalik. Que é aí, olha, o manda-chuva lá do Autódromo de Interlagos. Gente boa pra caramba. Ouvinte tricolor aqui do Estádio 97 tricolor. Desde 1999. Um abraço pro João. O Nariga. 99, velho. Nariga. Habla. Em que momento, ontem no show do Roberto Carlos, ontem o Roberto Carlos olhou pra você e fez assim, tipo... Você vai me atrapalhar. Então vou te contar. Que momento ele fez assim? Você vai me atrapalhar. Ontem foi eu duvido. Por quê? Você foi ou não foi? Foi. Imagem. Não, tô dizendo. Se tem imagem, você subiu pra cantar. Não, você tá louco? Ah, então. Os seguranças tentaram me matar se eu fizesse. Foi muito legal. Foi esse show do rei. Foi um evento beneficente lá do hospital do Albert Einstein. Legal pra caramba. Lotado. Eu quero saber em que momento. Uma multidão. Mas eu posso falar igual pra você, que não é mentira. Eu mostrei aqui pra você, eu cheguei pertíssimo do rei, olha a distância que eu tava, no final do show, quando ele toca Jesus Cristo, ele pega as rosas, olha lá, onde eu tava? Tá perto ou tá, Dudu? Muito perto. Ele pegou uma rosa? Ele tá, acho que a 2 metros. Tava dele. Eu e a rei, eu tentei pegar pra rei, e aí ele jogou uma rosa. Ele fez sinal pra você não atrapalhar. Não, depois ele fez. Pior que é verdade. Não, ele jogou uma, aí tinha uma mulher do lado que eu espalmei, sabe? Foi mão de alface, porque resvalou e a mulher pegou. E ele tava muito perto, juro por Deus, ele olhou pra mim e fez assim, né? Tipo, puta, você é um tonto, né, velho? Ele olhou assim, não é dela, mulher. Aí eu fiz assim, eu apontei pra mim e falei, rei, e eu, velho? Você pediu rosa pro rei? Pô, rei? Você tá louco, velho. Eu tinha certeza. Eu vou dizer um negócio pra você. O show do Roberto Carlos, faz 30 anos, que é o mesmo. Olha, RG, e faz 30 anos que é legal pra caramba. É emocionante. E bom, ontem? O Iron Maiden também, há 30 anos. E ontem, você que é judeu, mano, ele tocou Yerushalayim e Shelzahav. Que é Jerusalém de Ouro, ele cantou uma parte em português, uma parte em hebraico. Você tem o DVD judeu? Dele em Tel Aviv? Oh, em Jerusalém. Quem que é judeu? Mano, ele em Jerusalém, não foi em Tel Aviv. Olha, nota 10 pro Roberto Carlos, nota 1000. Ele é fera, ele é muito fera. Legal. Parabéns pra galera do Hospital Albert Einstein, foi show de bola. Olha aí. Viu, Marcos Knobel? Mandou bem. É, isso aí. Ó, atenção, ouvinte que ganhou o segundo leilão beneficente da promoção. Eu vou jogar acabou, no né? Moruntri. Presta atenção, fechamos agora às 7h30. Vai. O segundo leilão, ele vai jogar de zagueiro lá no Morumbi, ou no time do Miller, ou no time do Aloysio Chulapa no final do ano. Jogar bem já fica pro ano que vem. Atenção, Milton de Oliveira Simões Júnior. Milton. Ele dá um lance de 197 quilos de alimentos não perecíveis. Boa. E vai jogar de zagueiro. Olha aí, que legal, que bacana, hein? Parabéns, Milton de Oliveira Simões Júnior. Ganhou aí o leilão, vai jogar no Moruntri. Bela promoção, agradecendo também o suporte do pessoal da Passaporte FC, o Rogério Bortolasso aí, toda a galera da Passaporte FC e da Carole Trans, que vai armazenar todos os alimentos, tá bom? Boa. Vamos agora ao telefone 3284-7097. Vai. Vamos pro telefone. Promoção, hein? É, mano. Alô? Roberto Carlos fazer um show em Dubai. Dubai. Alô? E da mãe também. Dos. Oi? Dois. Sensacional. Alô, obrigado. Oi? Quem fala? É Rogério. Rogério do quê? Rogério Pereira. Quem mais? Que mais? Rogério Pereira, de que mais? Só isso, Rogério Pereira. É, e quantos anos você tem? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, nem, né? Nem eu, que é a idade do médico. Domênico, eu falei com ele, viu? Falou, e aí? Falou que acabou o estoque de milagre. Como assim? Acabou, foi pro final. Como assim acabou o estoque de milagre? Você tá louco? Foi tudo na quarta? RG. 3.3. Falei com meu pai, ele falou, acabou, nunca, você nunca acaba, nunca acabou. Acabou todo o estoque de milagre. Foi tudo, velho. Tem gente que gosta. Ah. Do quê? Da dura, e tem gente que gosta da mole. O quê? Pera, pô. Pereira, pera, pera. Ah, sensacional. Pereira, pera, pera, pera, pereira, entendeu? É. Oh, é, e tinha uma música com pera. E aí, Benjamin? É a Marília Pereira, né? É. Pera? Com pera? Do Carlinhos Brown. Pera, mas... Como é que é? Não, é aí, essa música encanta eu mando. Mano, qual que é a música do Wellington Paulista? Ah, é. Pera, uva, maçã, salada mista, não sabe fazer gol. É o Wellington Paulista. Lá, meu, como ele é ruim, esse Wellington Paulista. Cantava, oh, isso pra ele, esse cara, oh, mano, ele jogou no... Ele jogou no West Ham. Ele não foi pra fora do país. Os caras cantam isso pro cara, velho. Ô, velho, eu juro por... Esse Wellington Paulista... cantava pro Wellington Paulista, na época que o Cruzeiro tava mal. Juro por Deus. Aí os caras começavam a fazer corinho pra uma parte de jogador, mas essa música... Eu lembro, Motinha, porque foi um jogo contra o Corinthians. Ele tá no Fluminense. O Wellington Paulista, que é revelação dos Juventus, hein? Mano, é isso mesmo, revelação dos Juventus. Inter, Santos. Conheço você, que bem, é um cara, mano, muito criativo. Que momento, hein? Que momento. Você que é um cara muito criativo. Sim. Tem piras... Pilhas. Pilas. Frutas que terminam com aldo. Aldo? É, fruta com aldo. Pra fazer uma reminha, porque a torcida cantar no estádio. Eu vou pensar em uma aqui, mas alguma... Ah, tem pêssego em caldos, entendeu? É. Ah, se você quiser, tem pêssego. Tem abaixa caldo. É, tem pêssego em caldos. Você não pode fazer essa riminha pro Reinaldo, velho, porque você vai ainda acabar prejudicando ainda mais jogador. Você sabe que é pro Reinaldo. Eu deduzi. Mas nem vale, velho. Não vale rima, velho. Um aviso às pessoas de cara que, apesar do trânsito deve estar beleza. Uma barbaridade em São Paulo. Acabaram de fechar Paulista. De novo? Sentido paraíso. Véio. Manifestação de novo. Tá bom, vamos trabalhar, meu. Deixa. Segue o jogo. Velho, qual que é o bairro, hein? Que é Vila Mangalô. Mangalô? É Mangalô ou Mangaló? Mangalô três vezes. Mangalô três vezes. Barracão. É Mangalô com M, não é com B, pô. Já é a segunda vez que você... Mangalô, piada, Mangalô. Ah, é Bangalô. É manga. Ah, é manga? É lógico que é manga. Ou é pra você, é aquele Bangalô, Regina. Gente, tá velho. Tem 500 caras falando no meu tempo, eu não consigo ouvir o ouvinte. Amigo, é Jardim Mangalô ou Bangalô? Não, Vila Mangalô com M. Mangalô com M? Não, B de Benja. O Mangalô com M é Zona Oeste, ele perto de Pirituba. É isso mesmo, positivo. Positivo operante. Eu chupo esses trouxas que vieram ouvir o programa aqui. Não programa. Fala, os caras vieram homenagear o Outubro Rosa aqui, velho. E aí, amigo, que time você torce? São Paulo. Ah, Olô. Beleza, cara. Fala aí, bicho. O que você quer falar do tricolor? Quer falar da política? Quer falar do novo presidente? Quer falar do time? Acho que ele quer xingar, hein? Você quer falar de 2016? Ó, a primeira coisa que eu queria falar, assim, até você estava falando aí que um rapaz que eu ouvi desde 99, e você estava falando de fazer o programa lá no Doutor Nanaldo, vocês citaram, né, a visita, a matéria que passou no Mesa Redonda. É. E aí foi através dessa matéria que na época eu assistia Mesa Redonda, né? Isso faz tempo, né? E aí que eu conheci vocês, né? Legal. Conheci vocês já desde 2000 até hoje, sempre ouvindo aí. Obrigado, velho. Eu e o Chico, nós fizemos. No YouTube tem. Nós fizemos. Tem um que a gente foi no restaurante, lembra? Nós fizemos. Já fui na Paulista, aí o programa também. Nós fizemos. Nós fizemos no final do ano. Nós fizemos no final foi do ano. Foi legal pra caramba. Ah. O Domênico novinho, RG com Havaianca e todo novinho, preto. Novinho não, continua novinho. Não, mas você era muito novinho. Você tinha cabelo, Domênico. Isso foi em 2000, Domênico. Eu tinha 52 quilos a menos. Eu não peguei esse programa, eu fui no show. No você não foi nesse aí. No jogo eu fui. Mas é legal pra caramba. Acho que o Portuga, ele tá no processo de fazer uma divisão, né, cara? Ele tá gerando outro Portuga. Verdade. É um giro, de português. Mas ano que vem ele promete que verdade, vai... sim. Essa história de ano que vem ninguém compra. É, quando você começa a escutar? Final aqui do é Natal, ano, velho. Vou ficar, vou emagrecer, para. Vou parar de fumar. Mas, ô, Rogério. Balela. Opa. Você que tem nome de mito. Ah, sim. Mito, meu Deus, tá acabando o tempo do mito. É, já que se tiver machucado mesmo, acho que mito agora só nas obras de figurinha, né? Não, pode ter um jogo de despedida, né, velho? Ah, mas não é a mesma coisa, né? Um jogo de pedido assim é muito... Não é aquele mesmo clima, né? De um jogo campeonato valendo, cara. Assim, né? E outra, no jogo de despedida, do jeito que a coisa anda, é melhor que... Igual na VAR, joga o segundo quadro contra o primeiro, porque se nós jogar de contra, alguém é capaz de perder. Vai na minha, velho. Último jogo do São Paulo é contra o Figueirense, né? No Morumbi, né? Mas, ô, amigão... Opa! E aí, cara? Aconteceu tanta coisa no São Paulo, você não quer falar nada do time? Olha, do time em si, né, que eu até liguei pra vocês um tempo atrás, né? O ano 2016 é mais um ano perdido, né? 2015, né? Desculpa. É, 2016 pode ser também, depende, né? Mas 2015 foi um ano perdido aí, porque até que começou razoavelmente, decente ali com no Paulista, mas depois ali... desandou com o Muricy, o time desandou, apareceu que ia melhorar um pouco, né, com o Osório, mas essas brigas aí, diretoria acaba mesmo e o povo sempre fica com aquele papo, o jogador fala, não interfere, é claro que interfere, todo time que tem problema fora de campo, com diretoria, interfere, né, mas agora é juntar os cacos, né, é difícil, porque o time de São Paulo é, assim, é poucos jogadores que você fala, pô, esse cara... merece ficar ano que vem. Muito pouco, né? Não tem muitos jogadores assim, né? Eu gostaria de, no meu entender, gostaria de saber também de você. Pro ano que vem, manteria os goleiros. Sim. Né? Embora tenha gente aí dizendo que o Leco gostaria de ter um outro goleiro. Bom, manteria o Bruno... Saiu hoje que era aquele do Atlético Paranaense. O Everton. É, mas eu não sei até que ponto que o goleiro... Pega pra caramba, hein? É, muito bom goleiro, muito pega bom goleiro. Pega pra caramba. O São Paulo tá bem servido de goleiro. Eu gosto muito do Renan Ribeiro, viu? Acho bacana. Agora, eu acho que o Bruno é um cara que manteria. Não tô falando que eu manteria porque, puta, agora ele é o Leandro da Copa de 82. Não, mas não, eu não vejo como ele possa comprometer. Acho que ele é um jogador razoável com alguns lampejos de bom momento e alguns bons momentos. Na zaga, rapaz... A zaga precisa de dois reforços urgentes. Lateral esquerda precisa. Que Matheus Reis começou bem, mas já tá ficando nível Reinaldo também, né? Não, sabe o que é? Tem garoto promissor. E tem garoto que não vai dar em nada. O promissor, ele vai fluir melhor quando ele estiver dentro de um contexto mais arrumado, com outros jogadores, às vezes, de melhor qualidade ao lado. Exatamente. Você jogar ali, sem proteção de volante, e jogar do lado dessa zaga, olha, você se perde na ruindade. Meio campo também, o São Paulo precisa urgentemente, precisa de volantes, aqueles casca grossa mesmo, marca bem. Precisa desse tipo de volante. Acho que para saída de jogo, o Thiago Mendes é bom jogador. Para segundo volante, para mim, o Thiago Mendes é o melhor de São Paulo. Pra mim, o Rodrigo Caio também tá muito bem. Exploraria ele melhor na zaga do que de volante. Ele vai entrar na zaga. Precisa de meia armador, no mínimo dois. Porque se o Ganso for embora, precisa de dois. Nós não temos. O Ganso acho que não fica, não, né? É. E precisa de mais um centroavante. Centroavante é difícil, hein? Precisa de centroavante. E precisa também de segundo atacante, cara. Ou seja, eu manteria quem? Bruno, Rodrigo Caio. Aquele Rogério que veio lá do Nordeste. Quem levou isso aí? O Kardec, o Thiago Mendes. Centurion, um cara de égua maravilhoso. Olha, o Centurion... Centurion, cara de égua. O Centurion, ele é bom jogador. É que a bola atrapalha. Não, de novo essa piada. A última vez que você fez a piada aqui, deu uma treta incrível. Quando ele chegou... Ele é bom jogador, mas é que quando ele tem... promissor, mas andou aí... Quando ele tem a bola, a gente sente que ele atrapalha... Precisa achar algum tipo de função em campo que não seja necessário o contato com a bola. Eu acho que ele tem disfunção erétil de futebolística. Ele se atrapalha com a bola, ele tem tanta vontade. Ele não vai, ele não consegue. Eu acho que ele tem esperança. Eu vou te falar uma coisa. É o jogador que depois do Fernandinho... Nossa, hein? Filho do vento. Depois do Fernandinho, é o cara que faz mais opções cretinas pra tocar uma bola. Não, ele tem três opções. Dar o passe correto, tropeçar na bola... né? Sair com ela. Ou sair com ela. Mas quando ele acerta, Paulo... é legal. Ele bota fogo no jogo. Quando ele acerta? Quando? Mas ele bota fogo no jogo. Ele bota correria. Quando você vê um time morto, você vê um centurião, é um alívio, velho. Centurião, Oswaldo ou Fernandinho? Oswaldo, Centurião ou Fernandinho? Porque todos isso pra mim jogam todos iguais. De tudo que eu vi, esquerda de sair. Lógico. Eu acho que é o seguinte, eu já vi muito jogador também chegar mal e depois dentro de um outro contexto melhorar. Eu acho que é um jogador que não deve se desfazer agora, a não ser que pinte uma oferta daquelas cretinas. Irrecusáveis. Irrecusáveis. Acho que o pessoal que trouxe ele já saiu do São Paulo, da direção, acho que até logo eles... Não, pessoal, que não. Pessoal trouxe quem ele. Comprou ele é, tá o, todo mundo lá. É o diretor do São Paulo. Ó, amigão. Mas tem que esperar um pouco aí o Centurião, ainda é cedo aí pra... Centurião, cara, Diego, maravilhoso. Por enquanto o que eu posso definir dele é que a bola atrapalha. Rogério, o Benjamin tá aqui. Ô, o Benja é gente boa, hein? O Benja hoje vai jantar com o Gustavo, que é o diretor de futebol remunerado do São Paulo Futebol Clube. Não, mas eu armei um jantar pra vocês. Ah, então tô sabendo. E a gente tá fazendo uma listinha aqui de jogadores pro Gustavo contratar. O Ben já falou, eu vou entregar pro Gustavo porque é meu interesse ver esse meu querido tricolor também jogando melhor. Falou isso? O Beijinha falou isso? Negativo. Ó, Beija. Negativo. Olha, ou eu tô ouvindo mal, mas foi isso que soou pra mim. Você não tá ouvindo mal, você é do mal. É verdade. Você ouve perfeitamente. Depois de ontem eu concordo com você. A sua índole é do mal. Depois de ontem eu concordo com você. Mas ele fez comigo ontem. Se a minha índole é do mal, não tem a ver com escolher jogador pro meu time. É outra história. Esse é o lado profissional da história. Diz aí, ó. Se o Gustavo, olha, vou falar com você. Ligou pra ele? Eu falei no começo do programa. Não liguei, tá dando caixa postal. Gustavo, gente. Gente. Quem trouxe, pode criticar agora, mas o cara tava jogando bola. Quem trouxe, quem descobriu aí pra trazer o Michel Bastos São Paulo foi o Gustavo. E depois que o Gustavo agora ele tá foi jogando embora... mal, agora ele tá jogando mal, uma outra história. É que não, mas sabia que ele ia pegar o Michel tempo, Bastos, né, chegou muito bem no São Paulo. E ninguém lembrava do Michel Bastos. Quem foi lá buscar na surdina e chegou e anunciou aqui foi o Gustavo. E pagando um salário bom. Aí quando o Gustavo renovou o contrato dele... Foi mandado embora. Eu sei que o Michel Bastos ficou pé de raiva. Mas não pode deixar de jogar, né? Eu falei que o cara ficou pé de raiva. Não falei que ele parou de jogar por causa disso. Rogério, então diga rapidamente que nós estamos no final do programa. Três jogadores aí pro Gustavo contratar, que o Benjamin hoje vai entregar um papelzinho pra ele. Mas é... nível real ou nível... Não, nível realidade, videogame, né? Não, nível que realidade. Que pode, velho. Videogame que eu não ia vem... perguntar pra você, né, Rogério? Olha, é difícil, hein, velho? Porque, olha, o futebol brasileiro tá meio difícil esse time de jogadores, assim, que você fala, poxa, esse garante, né? Se tivesse como trazer aí algum jogador da... Ô, Rogério, pelo amor de Deus, só sabe criticar, não sabe dar solução, Rogério. Você queria o Birubiru da Ponte? Você queria o Birubiru da Ponte? Mas esse cara é do Fluminense ainda, não é? É. Tem um menino aí do Fluminense que agora pode tentar contratar, né? Até aquele menino que perdeu o pênalti do Fluminense é um menino até que razoável, joga bem. Eita, mas o Scarpa não sai de lá assim não, velho. Eita, aí é caro. O Scarpa é uma das joias do Fluminense hoje. Tem um outro. Ah, eu traria o menino Fred. Ah, o Fred sem dúvida, hein? Fred é... Mas ganhando aí 1 milhão por mês, velho. É, não, tô brincando. Não é... Não sai de lá também, não. É. Ó, mas a gente vai fazer uma listinha aqui, vai passar pro Benjamin. Otávio, volante do Atlético Paranaense. Sabe quem é bom também, ó? Boa. Marcos Guilherme, do Atlético Paranaense. Ah, mas esse é a joia dos caras. Esse joga pra aquele do Chapecoense também, que é muito bom. Quem? Cleiton. Do Bob lá. Cleiton do Figueirense. Tem um do Chapecoense também, que é muito bom. Todo mundo fala do tal do Camilo. Camila, mais ou menos. Sabe quem é bom? Eu falei aqui, vou falar de novo. Richarlison, do América. Centroavante lá, atacante? É, meio atacante. Leva jeito, menino. Leva Rogério, jeito pra quê? Tô passando aqui em mãos pro Benjamin, pessoal que tá assistindo o programa, tô passando em mãos a listinha. Tá aqui. Narigudo, leve lá para Gustavo. É. Pode deixar. E vê se ele consegue uma cópia da gravação do Ataíde também. Pode deixar, Benjamin, é verdade. Não. Se eu for jantar com o Gustavo, eu não vou. Você vai fazer o quê? Japa, árabe. Caramba, velho, você tá a cada dia, viu? Mas você acreditar que é verdade. Eu sempre fui muito amigo do Gustavo, mas depois que o Gustavo virou diretor de São Paulo. Ele ignorou. Não é que ignorou, cara. Eu respeito, porque a gente deu uma distanciada, normal. É que você é uma boquinha de graça. Eu falo uma boquinha de graça, não, né? Eu não sou boquinha de graça. Pegou a contratação do Guilherme. Eu não ligo pro Gustavo. Se você conhece o Gustavo, pergunta pra ele. Desde que ele virou diretor do São Paulo, quantas vezes eu liguei pra ele pra perguntar de contratação? Faz bem, Gustavo. Ah, tem que furar o zóio lá do Vasco, que o Vasco vai cair mesmo e tirar o Nenê de lá. Sim, Nenê joga bem, é razoável. O Palmeiras já tá de olho nele. E o Dedé também. A dona Vilma tá roubando o Nenê. Dizem. Teria, meu Deus. Dizem que o Palmeiras já acertou até salário com ele. Tá certo. Um abraço, Rogério. Boa noite. Oh, deixa eu mandar uma moela pra minha esposa, pra Ana. Ana, amo você. Hoje é dia de mostrar a cabeça do bacalhau. Só pode aqui buscar o Marlone. Bom cara, jogador. Marlone esse ano no Sport jogou muito. O Gustavo vai ter que. Gustavo é um vai ter que. Cara, viu? Mas ele é cara bom. O porco tá atrás também. Não, Marlone não. Vai ter, mas gente, vai chegar no fim do ano. Todos vão estar atrás dos mesmos jogadores. É, os melhores. Evidente. Tchau, Rogério. Valeu. Falou, abraço. Abraço. Quem tiver mais dinheiro, leva. É verdade. O melhor jeito de tomar uma breja é vendo futebol com os amigos. Pode ser no estádio, no bar, em casa, o lugar, não importa. Já a cerveja tem que ser Itaipava, ainda mais se for um futebol 100%. Tipo jogos da Copa do Brasil. Cada passe muda tudo, cada gol faz diferença. O bicho sempre pega no fim do campeonato. Se você vai sofrer pra caramba assistindo a final da Copa do Brasil, pelo menos compense tomando uma cerveja 100%. E que vença o melhor, futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Beba com moderação. Estádio 97 também tem oferecimento de Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para o vestibular 2016. Também é oferecimento da Acer. Pô, olha só, amigo. O Rony podia fazer que nem o Vinícius Pinotti, dar um dinheiro lá pra gente contratar jogador lá. A probabilidade disso acontecer é zero. E eu também não deixaria. Eu falo, Rafa, não faça isso jamais. Mas o Rafa. Você não, não manda nele? Não, eu pediria, ó. Eu aconselharia. Você não manda nele? Ah, não manda. Mas pelo que eu conheço o Rafa, pelo grau de inteligência do Rafa, ele jamais faria isso. Ele tá de bem do sombra? Não, ele não pode estar de bem porque ele nunca brigou com alguém que ele não suporta. Eu acho que se ele conversar com o Sombra, ele briga, aí pode ser que depois ele fique de bem. Quem gosta menos dele? O Rui ou... Não, o Rui. O que é Rui? O pior que o Ruizinho voltou. O Ruizinho voltou pro Brasil, velho. O Ruizinho voltou pro Brasil, ele tá três vezes o tamanho que ele tava. Tá grande. E ele falou pra mim, ó. Ele tá mais nervoso porque acabou o dinheiro e ele quer descontar em alguém. Acabou o dinheiro do Rui. Acabou o dinheiro dele. Por isso que ele voltou. Peraí, você acabou o dinheiro dele e o Brasil quebrou. Abre a janela aqui, eu quero pular. Se tá ruim pra ele, velho. Se tá ruim pra ele, velho. Acabou ruim pro cara. Pior que ele falou que semana que vem, ele falou assim, pô, quero ir lá na rádio, meu. E ele falou que ele quer fazer com o Sombra, igual naqueles desenhos, lembra dos Flintstones que batia e o Barney ia baixando? Pô, como ele é rico, bicho, eu vou levar uma bolada de processo. Vai nada, velho. Se sobrar alguma coisa, mas vai se rir. Abre antes, abre o processo antes, meu Sombra. Tem problema. Deixa pra família. É, já deixa pra família, velho. Mas você sabe que eu sou o GPS Man e eu conheço essa cidade inteira com uma palma da minha mão. Não vou, agora eu tô falando sério, jamais falei isso, até porque, e não zoem porque é verdade. O Rui, ele virou evangélico. O Rui parou. Eu tô falando sério. Por isso que eu tô falando. Brincadeira. Você é vendido. Eu tô falando sério. O Ruizinho é meu brother. Do céu, é, cada um faz o seu. Eu tô escolha, falando gente. Sério. Existe alguma coisa tá bom, aqui, então, cara. Olha só. Vocês não acreditam em mim. Sabe quem também entende de localização? Quem? Não é só eu, não. A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. Até o seu time, até a sua empresa, a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos, escritórios, consultórios, enfim. Você quer abrir seu negócio em uma localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários? É lá na Esser. Quer ver? Você precisa conhecer o metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta aqui, que fica pertinho. Entre a Augusta e a Bela Sintra. Liga agora, pode ligar agora, tem gente para te atender lá na Esser. 3066-0900, 3066-0900, e fale com o corretor. Tenho certeza que você também vai querer um Acer. É Acer que eu quero, amigo! Acer! Construindo com valor... Pequeno Sombra. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Agora eu quero falar com você que vai fazer uma faculdade de TI no ano que vem. Cara, diz aí, você tá com dinheiro sobrando? Acho que não, né? Ninguém tá, só o Rui. Hoje em dia, quem é que tá com dinheiro sobrando? Esse é mais um ótimo motivo para você fazer a Banditec. A Banditec oferece bolsas de 20 a 100% para os 5 primeiros colocados de cada curso. Isso faz ou não faz diferença? Faz, e faz muita, não é não? Mas tem outras diferenças muito importantes. A Banditec é a primeira faculdade de TI com 75% de aulas em laboratório, a primeira com curso de inglês, a primeira com atividades de coaching. É, e aí, não vai fazer uma faculdade de TI? Então faça a Banditec, é a faculdade que inova. Faça diferente sempre, faça a Banditec, acesse banditec.com.br e inscreva-se para o processo seletivo 2016. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec é a faculdade de TI que faz a diferença. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos falar agora da BV Financeira, senhor Benjamin? Olha, o ano tá acabando, seu dinheiro tá acabando também? Ô? Olá, Ruizinho, ainda bem que tem uma loja da BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e ainda sobra até para os presentes da família. E a BV tá sempre ao seu lado. Passa lá, amigo. Tatuapé, Lapa, Ipiranga. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina, Mote. Dá um toque para vocês, hein? Antes de você contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal, hein? E use o crédito de forma consciente, pequeno e adorado Sombra. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um. Foi de coração? Foi de coração. Foi, eu gosto dele. Ele é um lixo, mas eu gosto dele. O quê? Posso mandar as minhas condolências para a família do Bob Fernandes, né? A mãe dele partiu, mas... O Bob Fernandes, o fotógrafo? É. Pô, esse cara é gente boníssima. Gente boníssima. Ele é teu parente, né? É, ele é meu parente. Puta cara legal. Bom, manda os sentimentos para ele. É o pai da minha neta. Então a família dele aí tá passando aí, ó. Tamo junto. É minha neta, sim, Tom. Vocês não vão ficar discutindo agora se é neta ou não é neta. Família, né, é família, velho. Tô falando fora do ar. É, você é trouxa. Meus sentimentos são o Bob Fernandes, que é um cara legal. Muito bem. Só um recado aí. Galera que estiver em São Paulo, que quiser curtir uma boa festa. Sim. Vá na Overnight, que estaremos hoje lá. Quem estará lá? Quem estará? Eu e Michelzinho. Esse é o Domênico, cara. Hoje é Halloween. Hoje é Halloween? Halloween hoje. Ah, Halloween. Oh. Que bom, hein? Tá bom? Bacana. Então hoje é dia de acender a abóbora. E amanhã, casamento da Paulinha, Alexandre, meus amigos aí. O Domênico uma não bela festa fantasiar. De casamento pra Paulinha e pra Alexandre. Que foi? Isso. Olha o que ele falou. Eu tô ouvindo o que ele falou. Falou que você não vai nem fantasiado, olha. Ah, mas eu não vou mesmo, não tem problema. Mas não tem problema. Pessoal, eu gostaria de também fazer uma convocação aqui pra galera da Vila Maria aí, ó. Domingão aí ao meio-dia, hein? Lá no Campo do Nacional tem Lagoinha e Inajar, Benjamin. Você vai? Você vai? Eu vou estar na praia, velho. Ah, que pena, né? Mas rapaziada que estiver em São Paulo aí, jogaço. Jogaço. É, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ó, Lagoinha e Inajar, mano, no Campo do Nacional. Mas que dia? Domingo, meio-dia. Benjamin, domingo, meio-dia, tá dormindo ainda, velho. Eu não tô. Durante a semana ele tá dormindo. Eu acordo meio-dia a... Domingo, sim. Durante a semana você já dorme? Até meio-dia? Imagina no final de semana. Tadinha da Eu não Santa, acordo meio-dia, né, devo fazer... Olha, acho que a última vez que eu acordei meio-dia... Aguenta o Benjamin 3 dias, a última vez que eu acordei meio-dia, eu devia ter uns 23, 24 anos de idade. Porra, faz tempo, hein? Como é que é, ô Motinha? Imagina pra aguentar ela. A última vez Santa pensando agora, vou ter que aguentar o Benjamin 3 dias direto, velho. Só é mulher, meu Deus. Arrei. Liga pra ela e pergunta. RG, quem ganhou a camiseta da Energia 97, do Estádio 97, com apoio da fitcamisetas.com.br? Você pergunta e eu respondo. Maurício Vilela. Boa, Maurício Vilela. 3 dias úteis pra retirar, tá bom? Todos que ligaram ganharam também os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Estádio 97 volta na segunda. No oferecimento da Acer, construindo com valor. Promoção chegou à sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom fim de semana para todo mundo. Fica aí na Energia 97. Tchau. Todo domingo no Clubtronic, 10 da noite. Carl Cox play, and I have to say. Carl Cox com o Global. Energia. Prepare-se para muito mais que um festival de música. Electric Daisy Carnival. 4 e 5 de dezembro no Autódromo de Interlagos. Tiesto. Martin Garrix. Skrillex. Steve Aoki. Night Party. Above and Beyond. Nirvo. Rihuela. Rehab. Dioro. Dash Berlin. E muito mais. EDC. O entardecer ao amanhecer. Patrocínio Skol Beats, Fusion Energy Drink e Smirnoff. Apoio Trident, loja de música oficial Google Play, fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Time for Fun, Insomnia. Informações e vendas citiesforfun.com.br. Promoção exclusiva Energia 97. Democratas, a força das novas ideias. Eu sou Eli Correa Filho, presidente do Democratas de Guarulhos. Em nossa cidade estamos construindo um projeto para o futuro. Cuidar da saúde das pessoas, melhorando a qualidade do atendimento é fundamental. Conhecemos as dificuldades do dia a dia da nossa população, no transporte, na segurança pública. Nós queremos ouvir vocês para juntos enfrentarmos os graves problemas de Guarulhos. Essa é a nossa forma de trabalhar. Junte-se a nós. Democratas, a força das novas ideias. David Guetta. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Ouça agora o deputado federal Orlando Silva. O PCdoB sabe o valor da democracia. Ela foi fruto da luta do povo brasileiro. Nós temos consciência da crise econômica que atinge o país e trabalhamos para o Brasil voltar a crescer. A presidenta Dilma foi eleita pela maioria do povo e o seu mandato é legítimo. Faremos de tudo para defendê-lo. Precisamos unir o Brasil a favor da democracia e do direito dos trabalhadores. PCdoB, há 93 anos em defesa do Brasil e dos brasileiros. Oi, aqui é o Reinaldo Giannichini e eu tenho um recado pra você. Chegou o Doril Enxaqueca. Doril Enxaqueca tem extra poder analgésico e rápida ação. Tomou o novo Doril, até a enxaqueca sumiu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Energia. Democratas, a força das novas ideias. Sou a vereadora Sandra Tadeu. Mais espaço para as mulheres apenas para preencher cotas é diminuir o nosso papel na política. Esta prática, comum em alguns partidos, não tem vez no Democratas. O Democratas é um partido que dá voz às mulheres, e não porque é obrigado, mas porque acredita, de fato, que as mulheres devem ter participação efetiva na vida política. Se você é uma mulher que acredita que podemos muito mais, junte-se a nós, venha para o Democratas. Mas você tem vontade de se tornar um DJ? Inspira nos grandes nomes da EDM. Vem aí a promoção Energia no Controle. A Energia 97 e a Hércules vão dar pra você uma controladora e um fone de ouvido profissionais. Pra concorrer, descubra corretamente os nomes de todos os DJs que estão nessa vinheta. Afrojack, Ronald Ouro, Mandrake, Skrillex, Galante, Snake. No dia 3 de novembro, o primeiro ouvinte que entrar ao vivo no Lunch Break a partir do meio-dia e acertar todos os DJs, ganha a controladora e o fone de ouvido. Come on!

Nine Sessions. Chilling right here with my little son, baby CL. I got my man, Jungle Boy Wonder, Soul Brother number one. Yo, PR, get that off. Chilling right here with my little son, baby CL. Nine Sessions. Night Sessions. Yo. Check this out. Check this out.